Está começando Sessão 31 Disco. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. E hoje nós vamos comentar o 10º episódio da 2ª temporada de Discovery, intitulado The Red Angel. Mas antes de começar o podcast, quero deixar aqui alguns recados. Em primeiro lugar, tem o crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim, aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e do podcast. Diversas categorias, recompensas diferenciadas. Nesse momento, então, também, eu quero aproveitar para citar aqui um apoiador, um padrinho do Sessão 31, que, na categoria em que ele está, ele pode ter o nome dele citado aqui no podcast. Então, vamos lá. Quero agradecer agora ao ouvinte Wanderson José e o Defonso Silva. Muito obrigado, cara. Valeu. E que haja mais colaboradores, mais padrinhos e madrinhas no Sessão 31 dessa categoria para que eu cite o nome. Fascinating. E pra galera que já apoia e que já está aí como padrinho ou madrinha, muito obrigado, pessoal. Lembrando também, mais um recado importante, canecas e camisetas do Sessão 31. No site aqui tem banners que direcionam para o Elo 7, o site de compras online, que é muito confiável, é muito fácil para adquirir, então vão lá e adquiram os produtos. Os participantes do podcast que estarão comigo aqui hoje são o Fernando Augusto, da Nova Frota, o Fernando Torelli e o Thiago Maldonado, do Diário do Capitão. É isso aí, galera. Vamos então para mais um Sessão 31 Disco! Pessoal, vamos lá, vamos hoje falar então do 10º episódio de Discovery dessa temporada, que eu já esqueci o nome. Qual que era o nome mesmo? Vocês lembram? Não, começa de novo essa porra, vai, é Anjo Vermelho, cara. Não, tá certo, é The Red Angel, é isso aí. Não, não precisa de muita dedicação não, cara, tá ótimo, pro que é, tá muito bom. Deixa eu ver. Então começa você, Thiago. Vamos lá, opiniões de maneira geral, o que você achou desse episódio? Olha, cara, eu vou tentar ser rápido aqui, tá? Mas surgiram algumas séries novas na Netflix e eu fui assistir, né? A hora que eu terminei de assistir, eu fui ver esse episódio do Red Angel aí, né? Cara, a hora que eu assisti, eu falei, nossa, Discovery não é ruim porque não é canon. Discovery é ruim porque é uma bosta mesmo, porque é ruim de roteiro, porque é fraco pra caralho. Você entendeu? Eu assisti uma série aí que Dead Love o Robô aí, essas porra nova do Netflix. Cara, ele conta mini episódios, assim, 20 minutos, com uma riqueza de conteúdo, de história em 15 minutos, 20 minutos, que Discovery não conseguiu fazer em caralho, em 10 episódios, você entendeu? Numa velocidade. E eu assisti esse último episódio, cara, eu gostei, eu vou falar assim, eu gostei, por um lado, de alguns diálogos do Spock, né? Eu gostei de ver, mas por um outro lado, a série não me faz ter vontade de assistir o próximo episódio, sabe? A gente acabou de comentar aqui, antes de entrar, se fosse uma outra série, eu acho que eu já tinha parado de assistir, sabe? Eu ia esperar sair, tipo, tudo, pra eu depois ir lá ver o que aconteceu e olha lá, entendeu? Então, Discovery, infelizmente, não está me agradando como na parte de roteiro. Ele não me segura na frente da cadeira, você entendeu? Tanto que passou o quê? 4 dias do episódio, eu fui falar hoje com o Fernando. Pô, que episódio mesmo a gente vai falar hoje? Ah, é aquela merda, aquela coisa sem graça, sem sal. Essa é a minha opinião geral. Só pra fazer um comentário em cima da sua opinião aí. Você falou mais ou menos o que a gente sempre fala. A gente acaba se repetindo, né? Mas é bem isso, não é porque falha, porque é canon, ah, porque a timeline original... Não é nem isso, cara. Nem é por causa de essência de Star Trek, não, cara. No final das contas, é somente uma série desinteressante, que, sei lá, não tem personagens cativantes de verdade, no geral, né? Um ou outro a gente vê que, ainda mais nessa temporada, tá melhor e tal, em relação a personagens. Mas, no geral, eles colocam que nem a protagonista é desinteressante. Ela acaba nos irritando mais do que a gente ficando interessado nela, né? Então assim, no geral, é como série mesmo, né? É isso que. É como série dramática, a coisa não pega, né? Não, não atrai direito. Então, é, e a gente, na verdade, a gente tenta gostar disso. A gente vem todo aqui, todo dia, gravar um programa, tentando gostar dessa porcaria, mas não rola. Sabe, desculpa se você gosta muito, mas o roteiro de Discovery não me segura na cadeira. Não faz eu querer discuti-lo depois, ou querer reassisti-lo. Eu não consigo. E que nem outra coisa também que você falou, roteiro, né? Pô, quantos filmes, por exemplo, ou mesmo séries, que os roteiros não são tão lá essas coisas, mas os personagens garantem a diversão, né? E Discovery também não provê isso de maneira geral, né? Então, é um problema meio sistêmico da série mesmo. Não é porque a gente tá comparando com o cânon antigo nesse momento aqui falando, né? É porque se for fazer isso, aí não dá mesmo, né? É que piora a situação, porque, por exemplo, vamos comparar com uma série aí, ó, Game of Thrones, a primeira temporada de Game of Thrones ou a segunda. Cara, a hora que ele ia se assim, encaminhando pro encerramento, porque você tem o início, o meio, a hora que você vai embalar pro meio, pro fim, a história, você perde o fôlego, você quer saber o que vai acontecer no próximo episódio. Aí eu pergunto pra você de casa, tá interessante saber a história disso pro próximo? E a gente sente também que não há um planejamento, né? É um negócio meio jogado, então isso também não ajuda. Não ajuda a apreciação da série... que é feita para ser alegadamente contínua, a série é algo serializado, moderno, né? Era para ser isso. Só que o que a gente tem é algo que a gente era para ser um filme de 15 episódios, mas infelizmente cada episódio é um filme novo. Por exemplo, Thiago, se você pega assim, eu já fiz esse comentário também em algum lugar. Você pega os 10 episódios finais de Deep Space Nine, que ali você vê algo serializado mesmo, né, que é uma sequência final. Ali é como se fosse um filme de 10 horas, vamos dizer. E, cara, você percebe planejamento, os personagens totalmente desenvolvidos até aquele ponto, obviamente, 7 anos depois. Você vê um trabalho de roteiro e também de canon. Então, assim, é tudo junto tão bom. Não tô dizendo que é perfeito, tem seus problemas, principalmente no episódio final, mas, enfim, em alguns outros você pode dizer, mas no geral você pega um belo de um pacote de 10 episódios ali que você fala, caramba, pô, isso aí faz 20 anos, foi em 99, tá fazendo 20 anos aí que acabou Deep Space Nine. Você não acha que hoje em dia era obrigação que a série fizesse pelo menos aquilo, no sentido de qualidade, exato, né? Eu lembro até hoje que quando eu assisti a Deep Space Nine, porque eu assisti muito picotado, né? Mas quando eu maratonei, porque eu vi essa sequência, eu não consegui parar. É. Sabe, a hora que eu assisti, eu não conseguia parar, você assim, entendeu? E é isso que Discovery, não que eu, uma minha grande crítica, Discovery não me segura na frente da televisão e não me faz eu querer ver o próximo. Entendeu? Eu assisto o episódio e falo, puta, é muito fraco, sabe? E eu já, e não fui, ó, isso não são palavras minhas, são palavras do público que eu gravei na live do sábado. A Michelle do bairro, você entendeu? Tá uma novela mexicana. Michael do bairro. É Michael do Barro. Mais do um barro, capítulo. Né? Do barro, né? Porque é uma merda, né? É foda. Mas esse lance que você falou sobre os episódios finais da DS9, eu gosto de fazer essa comparação porque ali você vê um trabalho bem feito de coisa contínua em Star Trek, né? Cara, eu lembro que há muitos anos atrás tinha uma namorada minha, cara, que eu tinha assistido poucos episódios de DS9 com ela. Ela tinha visto bastante TNG e o restante, né? Mas aí eu falei, ó, assiste esse episódio aqui. Eu coloquei, tipo, sabe, o primeiro da sequência. Meio que como uma isca. Sim. Até pra testar, né? Eu gosto de usar... Não sei se vocês fazem isso, usar a gente como rato de laboratório com os episódios de Star Trek, entendeu? Meu, cara, em resumo, a mina não conseguiu parar. Ela começou tipo 11 horas da noite, aí eu acordei assim, olhei e tava lá ainda acordada, sei lá, 5 horas da manhã fazendo a maratona, cara. Tipo assim, é a prova de que não é porque eu sou Trekker que eu gosto daquilo. É uma história que qualquer pessoa fica vidrada, velho. Mesmo que não é Trekker fanático que nem a gente, sabe? Aquilo é narrativa bem feita e todo o resto, né? Você consegue imaginar alguém ficar assim com Discovery, cara? Tipo, não conseguir parar de ver aqueles 10 episódios, entende? Sei lá, 10 episódios de Discovery quaisquer aí. Então você fez uma pergunta boa, mas tá no ar ainda, tá bom. Mas quem hoje vira na internet, eu nunca li isso. Caraca, acabei de maratonar a primeira temporada de Discovery, como isso é bom. Eu não vejo isso, entendeu? Isso eu não vejo. Isso é uma coisa que peca... Pra mim é o que peca nessa série nova de Star Trek. É tão ruim que a gente tem que falar de coisa boa um pouco, às vezes, né? DS9 e tal. Mas beleza. Vamos lá pular pro Fernando, cara. E você, o que, que você achou? Assim, gente, eu não vou falar que eu odiei o episódio, não. Eu só acho que teve partes do episódio que eu não acho que estavam colocadas no episódio certo. Como assim? Por exemplo, eu achei o enterro muito longo para uma personagem que não era central, que não era, ela era um pouco mais que uma camisa vermelha, que ela só foi ganhar profundidade no último episódio do qual ela morreu, então, tipo, aquele funeral todo ali, eu achei meio exagerado, tá? Se falar a verdade, ele não era nem necessário, dava pra ter cortado ele, como, tipo, um flashback no máximo de alguém lembrando que teve, pra gente poder entrar na história de verdade, e toda aquela parte da Michael com o Leland, eu acho que teria ficado mais legal numa possível parte 2, porque me entregou o mistério, sabe? A surpresa de que era a mãe da Michael, apesar de que eu ter levantado a possibilidade de ser ela antes, o Anjo Vermelho ser a mãe da Michael e não a Michael, quando eles começaram a afirmar demais que era a Michael e começaram a falar que a mãe dela criou a roupa, eu matei na hora. Se eles não tivessem dado tanta dica, talvez eu tivesse ficado surpreso, mas eu não fiquei. Aí que veio o meu problema. Acho que dava pra você ter... O episódio ficou muito cheio de coisa, dava pra você ter trabalhado melhor algumas partes do episódio e ter colocado outras coisas, muito provavelmente, pra um outro episódio. Resumindo, você falou a mesma coisa que a gente tem falado dos últimos todos da Discovery, né? Colocar muita coisa... A maioria deles é assim, né? Colocar muita coisa, não desenvolver bem, e é isso, mais ou menos isso, né, cara? Meu problema real é que estragou a surpresa do Anjo Vermelho ser a mãe da Michael, porque quando eles começaram a fumar demais, é a Michael, é a Michael, é a Michael, você começa a suspeitar, né, você começa a falar, hoje em dia, toda série quer fazer twist que faz com que não seja surpreendente. Você sabe que o twist já vinha. Vamos lá então, Torelli, o que você achou, cara? Cara, eu achei o seguinte, o ponto alto foi a morte da Michael e o ponto baixo foi a ressurreição dela. puta que pariu, brother. Esses dias um camarada lá no grupo comentou sobre o Lower Decks. E eu fui ver, porque toda vez que alguém fala de qualquer episódio que não seja de Discovery lá, me dá vontade de ver, né? Ver ou rever, né? Aí eu fiquei pensando, caralho, e assim, eu vi antes de sair o episódio novo, esse episódio novo, o Red Angel, e eu fiquei assim, cara, eu fiquei, caralho, brother, como esse episódio é bom, cara, com a morte da menina bajoriana, Cito, né? Cito Jackson. É bonita, cara. Você não tem exagero dela sendo chupada pro espaço, cara. Você não vê ela explodir. A ausência dela já tá presente na demora dela aparecer, né? Você tem a última troca de palavras dela lá com aquele canastrão lá, esqueci o nome dele. Você tem o pesar do Picard, né? E o pesar fudido do Worf. Você vê que era uma pessoa querida, né? E ela só aparece em um episódio, cara. Aí, não, na verdade, não, na verdade, dois. Ela apareceu anteriormente no First Duty da quarta temporada, da quinta temporada. Então por isso que ainda adiciona pra esse lance do Picard dar uma segunda chance pra ela e tal. De qualquer modo, ela apareceu menos do que a Frieza. Ah, sim. aí, caralho, cara, eu vou ver essa porra, meu irmão. Puta que pariu, cara. Eu acho que a cena deve ter demorado mais do que o funeral do Spock, porra. Puta que pariu, meu irmão. Assim, caralho. Por hora eu só tenho isso pra falar. Agora a série como um todo, entendeu? Eu não consigo mais analisar episódio por episódio e achar esse um pouquinho melhor do que o outro, porque o negócio já tá indo pro fim mesmo. É um pacote inteiro. Tem série que funciona bem no atacado, série que funciona bem no varejo, cara. Discovery não funciona bem em nenhum dos dois jeitos, cara. Tu pode ter uma série de 24 episódios, tipo Supernatural, que é uma merda, porra. Mas assim, tu vai pincelar que é um episódio ou outro bom da 14ª temporada. Discovery não tem isso, cara. E não tem nem quantidade pra você sentir isso, cara. É uma caixa de ovos estragados, porra. Mas essa sensação que Discovery traz, mesmo quando tem episódios melhores, né? Não tô dizendo que esse é o caso. Eu acho que é meio que o conjunto da obra, né? Que acaba deixando assim. Já é muito tempo, sim, já. Sim. Já são duas temporadas quase inteiras. E a gente sabe, a gente consegue avaliar o que é Discovery bem já, né? Não é que nem na primeira... E já tá indo pra conclusão da temporada, né, cara? E você tem a sensação que nada aconteceu. Assim, é engraçado que aconteceu uma porrada de coisa, mas não acontece nada, cara. Tipo, não acontece nada, tipo, não tem nada, cara. Eles estão em círculo. Aparece o problema do Red Angel e depois já vem a resolução idiota, cara. Porra, eu fico com pena da atriz que vai fazer a mãe da Michael, que eu adoro ela, essa mulher... Essa mulher tava foda em... Como é o nome da série, porra? The Wire. The Wire? Maguire. Ah, essa série é muito bem falada, eu nunca assisti, mas é muito bem falada. Sim, ela tem papel de destaque, ela é uma policial lésbica, bom pra caralho o personagem dela. Olha só, caramba. Enfim, é isso. Foi parar em Discovery. Tá certo. É o mesmo agente do neto do Gregory Peck. Cara, ia ser legal uma série sobre esse agente, hein, cara? Imagina. O cara é mó trollão, tá ligado? O cara só te bota em furada, cara. É aquele personagem do que tinha na escola do professor Raimundo, seu fininho, lembra? Qual que era isso que eu não tô lembrando? Botava o professor Raimundo nas furadas. Raimundão, meu querido! Não tô lembrando. Uma furada. Pô, eu fiz more rewatch de Professor Raimundo uns anos atrás e não tô lembrado desse, cara. Puta merda. Esse é um dos últimos, cara. Quem fazia era o cara que faz Tropa de Elite, cara. Dois, que é o cara da TV. Sim. Tão frouxeira, cara. Aí, ó. Tipo isso. Já fiquei mais interessado nisso aí do que esse papo aqui. Mas, ó. Tá, então, minha opinião, cara. Olha só. Teve partes do episódio que eu gostei. O Spock em várias partes, eu gostei do Spock desse pack aí, entendeu? O meu problema principal, na verdade, com o episódio, é aquele de sempre. Michael chorona, que chora pra cacete, né? As coisas que ela faz que não tem consequências, tipo, ela dá porrada no Leland, e é isso aí. Daí nós temos, tipo, uma resolução, ou melhor, uma proposta sobre como pegar o Red Angel, que nem, né, uma isca, usar Michael de isca, que até agora eu vou conversar com vocês, mas pra mim não fez sentido esse risco todo da vida da Michael, por mais que foi muito prazeroso vê-la sofrer, né? Mas apesar de que, mesmo vendo ela sofrendo, cara, eu pensei que eu ia gostar de ver de verdade, na verdade eu tava assistindo e achei tudo meio de mau gosto, sabe? Eu pensei, caramba, cara, que coisa exageradamente pesada, né? Aquele lance que Discovery deixa essa sensação, né? Como se fosse uma coisa meio de mau gosto, sabe? É meio gráfico demais, Discovery é muito gráfica, né? Que nem quando mostra o Leland lá com aquele aparelho furando os olhos dele, ele cai lá no chão com os olhos furados, né? Então, se fosse só essa cena pesada, mas não são várias, e a gente vê esse padrão direto. Discovery quer ser, tipo, sabe, muito sangrenta em algumas partes, muito visualmente, assim, graficamente exagerada em sua violência. Eu não acho que se encaixa com Star Trek de maneira geral, a não ser que você tenha uma história muito boa pra contar e naquele contexto vai se encaixar. Não acho que esse foi o caso, assim como não acho que foi praticamente na série inteira quando eles foram longe demais nisso. Mas o principal é que eu acho que tá muito na cara que esse Red Angel não foi uma coisa planejada desde o começo. Olha, vai ser a mãe da Michael. Sei lá, eu não acho que faz sentido a ideia de que ela vem pra protegê-la nos momentos em que a vida dela tá em perigo. Se a gente assistir a primeira temporada de novo, vai ser difícil algum de nós fazer isso aí. Mas se a gente fizer isso, tenho certeza que a gente vai encontrar momentos que a vida dela tava num perigo fodido e não apareceu anjo vermelho nenhum, entendeu? Então, não comprei essa ideia e acho que também o Spock realmente querer fazer, sabe, tipo, apontar a arma pros caras, ó, ela tem que, a vida dela tem que correr um risco agora, ele não tinha nenhuma prova de que a inteligência artificial ia chegar no Red Angel. Sabe, prova eles não tinham, cara, pra correr todo aquele risco. Eu achei que foi furado, todo o plot foi furado. Apesar que, em várias dessas cenas, eu achei que, ou melhor, acho que o episódio inteiro, talvez inteiro, mas eu fiquei com a impressão que foi um episódio bem dirigido, com uma produção boa, né, grana eles têm, e bem editado e tal. Então, é tipo assim, os valores de produção de Discovery, eles nos enganam, eu acho, de que a série é melhor do que ela realmente é. Porque a trilha sonora também achei boa pra caralho. Achei uma boa trilha sonora. Então, parece um produto de qualidade, mas na verdade é um produto, tipo, ruim, só que com muita grana, entende? É isso que eu fico com essa impressão, em diversos momentos. Mas assim, no geral, até que me divertiu o episódio, até que me divertiu. Mas como o Thiago falou, não é nada que me deixa louco de vontade pra ver o próximo, não é nada que faz eu virar fã. Sabe quando você fica bem fissurado e conversa sobre algo que você gosta por horas, que nem Star Trek sempre fez com a gente, mas Discovery não. Discovery é mais uma vez uma sensação de vazio, né? Porque os personagens não são bem construídos e uns exageros também do tipo que nem o funeral da... Cara, é como você pegar o Red Angel mais descartável, assim, Red Angel não, desculpa, o Red Shirt, mais descartável... mais descartável, e vamos fazer um puta funeral onde o primeiro oficial até canta no funeral, entendeu? O Saru tá cantando agora também. Então, eu achei tudo tão over the top, assim, entendeu? Que não deu, sabe? Então, mas por outro lado, eu tô percebendo que tem momentos que Discovery chega num humor involuntário que fica divertido, cara. Sabe quando você tá vendo um filme trash, assim, que você começa a se divertir pelo ruim? Assim, né? Então, esse episódio me passou um pouco essa... Como eu já não levo a série a sério faz tempo, então tem horas que eu só me divirto pelo bizarro. Entendeu? Então, nesse episódio é mais ou menos isso. É ruim, mas tem momentos legais. Eu não compro a história, mas dá pra assistir como algo... Sei lá, você desliga o cérebro e vai às vezes, sabe? É mais ou menos isso. Mas assim, deixa eu só comentar essa coisa dele cantar. Eu sabia que o Saru ia cantar em algum momento, por causa que o Doug comentou isso. Agora, eu tava com muito medo dessa cena, que eu tava imaginando, como assim ele vai cantar? Será que eles vão fazer tipo um karaokê na nave e tal? Eu tava achando que ia ficar uma coisa totalmente jogada. E assim, ah, vai, é o costume funeral da espécie dele, apesar que não colou pra mim que é um costume funeral, porque eles não morriam, eles eram tragados lá pra cima. É, então, mas... eu pensei nisso também, cara, se encaixava de verdade com os Kelpins. Mas aí, cara, eles podem ter um tipo de morte, né? O cara cair da ribanceira, quebrar a cabeça e morrer, porra. Ah, sim. Foi isso que eu racionalizei também, né? Porque como deve ser muito raro um Kelpian morrer de verdade, porque eles eram sempre tragados lá pra cima, devia ter uma coisa especial. E eu até preferi ver ele cantando dessa maneira do que tudo que passou na minha cabeça que seria, viu? É, pelo menos ele fala alguma coisa do tipo, quando as mortes são meio à toa, né? Não é alguma coisa assim que ele fala? Quando a pessoa morre antes do tempo, aí... É alguma coisa assim que é por isso que tem a música. Então até dá pra encaixar. Mas eu acho que é mais aquela coisa de... Lembra no Ira de Khan, quando o Scott toca a gaita escocesa? Ah, entendeu? Eu acho que... Aí eu concordo que foi tipo... A cena é uma cópia absurda do funeral do Spock, né? Sem dúvida. Mais ou menos isso, né? Eles estão tentando... Só não é uma cópia absurda porque o capitão não fala, né? Que eu tô impressionado, né? Olha, o capitão não fala um porra. Aí ele fala, eu nem sou o capitão dessa nave, eu tô aqui só... A nave não tem capitão, cara. Capitão pra quê, brother? Tô aqui só com... A coisa mais próxima do capitão é o Saru, porra. Mas é isso aí, galera. Vamos então iniciar a análise do episódio. I don't want a therapist to fix my fucked up head. I don't want to hear the lies and bullshit that you spread. I just want to go and get it on with a girl from Beta Z. Então é o seguinte, ó, vamos lá. Vamos começar a comentar aqui. Não, é o funeral, cara. Começa com o funeral, não tem erro. Ah, sim. Funeral da Frieza, certo? Então, acho que a gente fez um comentário aí já, não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Bom, eu quero acrescentar... Eu queria falar uma coisa, mas é uma coisa do que falaram. Você colocou no último episódio de título Frieza Morre, que foi uma... Não, na verdade eu coloquei o fim de Frieza, porque eu fui pesquisar qual era o nome do episódio do Dragon Ball que o Frieza morria. Aí o nome do episódio era esse, é o 120º episódio de Dragon Ball Z. Fiz a minha pesquisa. Exatamente isso, eu queria falar. Isso foi tipo uma alusão a uma coisa que a gente comentou de que antigamente o nome do episódio já era um puto spoiler e tal e coisa. E mesmo assim eu vi gente reclamando na internet que o nome do episódio que você deu tava dando spoiler. Você já demora pra caramba pra colocar esses negócios no ar aqui. E ainda tem gente reclamando que foi spoiler isso, sério mesmo? Não, sem contar que eu detesto... É geração sensível. É, eu já começa que eu detesto ter que explicar uma piada, entendeu? E até isso eu já tô fazendo aqui. Qualquer um que tenha visto que tenha escutado o podcast, ia saber e entender a piada, entrar na piada, porque foi uma coisa que a gente comentou. Você vê como as pessoas criticam sem nem entrar. Tipo, eu postei eu escrevi uma matéria essa semana pro site lá do Sessão 31. Uma pessoa já me criticou assim: ah, pior do que hater é quem fica em cima do muro. Não, mas depois eu vou escutar. Não era um podcast, era escrito. Como assim vou escutar? Você clicou pra saber do que se tratava e já tava metendo pau em mim. Então vamos lá, a cena começa com uma coisa importante, eles falando que eles apagaram toda a memória da Iron para evitar problemas da inteligência artificial, correto? É meio sacanagem isso, né? Apagar. Basicamente, você apagou a pessoa da existência. Não, só que tem um problema. Falam que ela é... Você apagou a memória de alguém que já tá morto, então ela não tava morta, senão eles não iam nem conseguir ter acesso à memória dela. Aí, segundo, se ela tinha transferido toda a memória dela pro computador da nave, e naquela cabeça dela só tava as informações daquele planeta, então, na verdade, eles só apagaram a informação do planeta, não ela. Não, peraí. Mas é o que tava na cabeça dela. Eles apagaram tudo. Eu entendi isso. Não é isso, não? Não, eu entendo que tudo aquilo que ela botou na pra ela salvou lá na memória, que a gente falou que eventualmente seria aquele aí, que eles tinham apagado, foi isso que eu entendi. É, então, sei lá, né? Ah, mas pô, eu acho que descobri que tá apagado, a Tilly fez um backup, a gente conhece a Tilly. Não, isso que eu tô querendo, não, é isso que eu tô querendo dizer. A Aira, as memórias dela não foram apagadas. Ainda tá no computador da nave, você entendeu? Ah, tá. É isso que eu quero dizer. Eles apagaram, foi a cabeça dela do corpo morto, você entendeu? Sim. Ah, é isso, tá. É isso que eu quero dizer. Eles apagaram a memória do corpo morto. Aí eu fico perguntando, se é conseguir acessar a memória de um corpo morto, então o corpo não tá morto 100%, né? Então, mas o Thiago, mas aí eles devem... Bom, imagino que tomaram cuidado de ir lá apagar o que tinha em algum pendrive aí, algum HD externo aí que deixaram perdido, né? Sei lá. Mas, não, enfim, pode ser a desculpa pra trazerem de volta também depois. Sim. É, aí eu queria perguntar pro Torelli. Torelli, você viu que tem nessa cena de velório, tem o cadeirante tá lá no fundo? Não, isso eu nem percebi, cara. Eu confesso que eu assisti o episódio no segundo monitor, cara. Então eu tava fazendo outras coisas e olhando de rabo de olho. Eu parava num momento ou outro que eu tava mais barulho e falei, ah, deve estar acontecendo alguma coisa. mas vamos botar esse cara até o fim, cara. Depois o nego reclamar, brother. Tô sério assim, cara. Mas o que me incomodou nessa cena de velório foi, tipo, eles... Porque o Dr. Kubert ficou olhando pra todo mundo, né? Na sala, eu acho que ele ficou se perguntando. Ô, quando eu morri, eu não lembro de ter feito isso. Ninguém fizeram isso. Caralho, é verdade, cara. Eu não tinha pensado nisso. Nossa, tipo, que... o doutor era um personagem muito mais ativo, importante do que ela. E mostra um puta funeral pra ela. E o doutor fizeram o quê? Deram uma descarga no corpo dele? Às vezes, ele tava olhando e pensando, mano, se fizeram isso pra Aira, imagina como foi o meu. Aí faz um flashback assim, tá lá, cri, cri, nada, ninguém no cargo B, assim, nada. É. Aliás, no shuttle B. Aí o meu outro comentário é, tipo, era aquilo que vocês brincaram até agora. Mas, caralho, o pai que é o capitão da Discovery no momento, e ele não abre a boca pra falar um A, você entendeu? Então, assim, algumas coisas me incomodam, você entendeu? Eles gostam de botar discurso pra lá e pra cá, mas na hora de botar discurso, não colocam. Aí uma outra coisa que a gente, que o Fernando comentou também, que me incomodou. Porque o Spock tá de roupa casual, entendeu? Cara, porque o doutor também tá de roupa casual. Se aquilo é um velório, e quando a gente vê que em velório Star Trek a galera usa até uma roupa de gala, uma roupa especial... É verdade. Por conta do velório, e já que esse é um velório de uma gente, e fizeram questão de falar, olha como é importante, ela faz falta, por que ele não tava com o uniforme? Pelo menos. Sim, entendeu? Isso é uma coisa, pelo menos isso, o uniforme de Discovery. Não vem falar que ele tá de férias, porque ele não tá de férias porra nenhuma. A própria almirante fala que eles estão absolvidos, eles já estão sendo reintegre no seu trabalho. Tipo, não tem o porquê não tá, entendeu? De uniforme. Mas o Thiago, ao mesmo tempo, não faz sentido mesmo. Mas eu tenho a impressão que é assim, tipo, a Discovery até agora eles não têm uniforme de gala. A gente não viu isso, né? Ou viu? Não, mas não precisa ter uniforme de gala, mas precisa botar um uniforme então de disco. Então, pelo menos, tá. Né? Pelo menos. Se existisse um uniforme de gala no final da primeira temporada, quando eles estão recebendo uma medalha da alta cúpula da frota, eles iam ter que estar usando. É decoro de qualquer... É, então, eu quando eu tentei lembrar agora, se eles já usaram, a primeira cena que me veio à mente... Era essa daí, eu não consegui lembrar se nessa eles estavam com algum uniforme diferente. Não, né? Normal. Não. Normal. Tá. É, imagino que o uniforme de gala da Discovery deve ser algo totalmente prateado, assim, né? Tipo, rodado, pena de galvão, né? Porque é mais colorido que esse uniforme, é impossível, né? Próxima cena no elevador com o Tyler, a Michael também chorando, né? Os olhos marejados. E aí, aí uma coisa que eu prestei atenção, a troca, é uma coisa que vocês falaram. Sabe quando ela começou a chorar? A partir da troca dos showrunners, dos roteiristas. Ela não tava chorando até o quinto episódio. Não, cara, acho normal. Que... Não, tipo assim, Thiago, não. Na verdade, ela começa a chorar mais, mas ela sempre, cara, desde a primeira temporada a gente tá comentando isso daí, cara. Tá ligado? É que a partir da segunda, de determinado ela chora pra frente, aí vira, vira aquele que eu falo, que vira um porn de Michael chorando mesmo. Eu acho que ela realmente descarrilha de chorar É quando a gente vê no episódio que a Amanda vai pra nave e culpa ela de ter fudido lá o Spock. Ali ela descarrilha de chorar a partir dali pra frente, né? Mas, vamos lá, cena da reunião. Aqui a gente vai ter um pouco de história do episódio. Algum comentário aqui disso? Ah, cara, a única coisa que me incomodou é, mais uma vez, alguém... Achei, a Tilly sempre entra gritando, né? Tipo, tá um caralho isso, né? E o legal, mas que pelo menos nessa parte... É, toda vez que ela faz isso agora, alguém dá uma patada nela, né? O próprio pai que virou e falou assim, ô, meu caralho, o que que você quer? Né? Fala logo o que você quer, né? Tipo, ele mesmo dá uma patada. Mas aliás, uma coisa que me... Ah. Não, sobre isso que você falou, aliás, vai ter aquela cena em que a Joe Mirror vai falar também, fica quieta, né? Alguma coisa assim pra ela. É, cala, sharp. E o... Aí nós temos... Ah, sharp. Ela finalmente manda um sharp. E sinceramente, depois do clássico sharp Wesley, né? Tinha que ter... Mas vai lá, é, nessa sala de reunião, uma coisa que eles falaram é que eles destruíram aquele prédio que eles estavam no episódio anterior. Não, é a estação da sessão 31, aquela coisa. É. Só que. Então, cara, mas aí que tá. Eu acho que essa cena aqui, ela. Como uma cena em que eles estão planejando o que vão fazer, ela é legal. Só que, na verdade, eles aqui, eu lembro que eles falam tipo assim: não quer dizer que não tenha esse. Essa inteligência artificial não tenha se lançado ao espaço, sei lá, o pai que fala isso, né? Ela pode ter ido e tal. E aí eles percebem, bom, se ela tá por aí, ela pode ir de encontro ao Red Angel, então temos que pará-la a todo custo. Mas ainda é apenas uma suposição, cara, não existe uma certeza de que ela tá por aí, entendeu? Porque todo o plano que vai ser formado pra chegar àquele matar a Michael é em base disso, não é? Então é muito uma forçada nesse sentido? Assim, eu achei todo o plano de matar a Michael um pouquinho bobo, pra falar a verdade. Por causa que se o Red Angel fosse a Michael sabe que é de mentira e o Red Angel não viria, sabe? Então é mais um dos... Sim. Mas esse plano é furado demais desde o início. Acho que isso foi o que, pra mim, o que cagou o episódio, tipo, monstruosamente. Você não concorda, Thiago, com esse lance? Tipo, por exemplo, eu queria saber se é um furo, entendeu? Porque eu assistindo, eu pensei nisso. Caramba, se eles nem têm certeza de que essa inteligência... artificial ainda existe, se eles nem têm certeza disso, por que chegar a um ponto tão extremo de vamos matar a Michael porque o Anjo Vermelho vai vir atrás dela, entendeu? Porque toda essa urgência de pegar o Anjo Vermelho é com medo de que esse AI vá de encontro ao Anjo Vermelho, cara. Só que não é certeza. Então, vamos matar a Michael sem ter certeza? Então, mas isso é uma coisa que eu... Mas assim, ele matar Michael é porque a gente tá falando uma coisa que a gente ainda vai discutir. Tipo, que é a Tilly falando do que é a Michael. Mas assim, eles não têm informação nenhuma do ponto do episódio. Até a Tilly falar que é a Michael. Eles não têm. Eu concordo com você. Como você não tem informação nenhuma, você tá fazendo um plano. Você entendeu? Você não tem nenhuma informação, eles já estão querendo bolar um plano pra destruir alguma coisa. Não, então, aqui eles Michael, não... O que acontece? Ó, aqui nessa cena, Thiago, eles ainda não falam de destruir. Eles só estão tentando entender o que está acontecendo, aí vem a Tilly com a informação lá e tal, que fala que o Red Angel é da mesma assinatura bioneural da Michael, certo? Isso, que eu já, o que ali eu já falei, mas que aí ela fala da assinatura bioneural e a gente vai para a cena do médico examinando e falando que ele jamais ia errar. Aliás... Aí eu falei, não é ela mesmo, por causa que ele não sabe diferenciar um Klingon de um humano, ele não vai saber diferenciar Michael de outra pessoa. Aliás, eu achei bizarro, cara, quando começa o episódio depois da abertura mesmo aí, que daí o Pike tá num voiceover dizendo... apesar do Culber não ter sido reinstaurado como médico, sim, eu botei ele pra trabalhar mesmo assim, tipo... por quê, cara? E o cara ainda assim uniforme também, tipo... Caramba, tá fazendo um frila, tá ligado? Quer que eu explique? Eu explico. Vai lá. Faltou, já tinha ator demais no episódio, não dava pra botar mais uma personagem que tinha que pagar salário. É mas, assim. Mas sabendo que a gente foi apresentada a uma doutora lá, que é uma negra, desde o começo da temporada. Acho que desde o final da primeira, mas ela tinha aparecido bastante. Faz a conta de quem tem nesse episódio, além do elenco de Discovery, o Pike, a Almirante, o Spock, a mãe da Michael... a JoJo da sessão 31, desculpa, não tem tanto dinheiro assim pra ficar... Mas, Fernando, é isso que você tá falando, você tá querendo colocar uma solução por uma coisa que eles mesmos... Tá errado, Porque se você me apresenta o médico-chefe, que é a doutora, então você vai me tirar lá da altura do campeonato agora? Caralho, eu não tava gostando dela, eu queria ver ela. Não, ah, o doutor que acabou de sair voltado da morte. E outra coisa, pra que que nessa história serviu a Almirante Porno? Ela serviu pra quê? Eu não tô lembrado, você teve uma cena crucial com ela nesse episódio. Não, ela tava na nave e ficou na nave. Não, mas tem uma cena com ela que eu gosto bastante. Ah, que ela paga de Diana Troy lá com o Cobra, seria essa? É, porque essa é a profissão dessa almirante, ela é... Ela é psicóloga. É, não, eu gostei da cena porque as análises que ela fez pro Cobra, eu achei que foi muito boa. Eu esqueci de comentar isso no começo, eu também gostei dessa cena. É melhor que a análise que o Spock fez, que nem conhece o cara, né? Pelo menos ela é uma psicóloga treinada. Ela deve ter lido a ficha do Colbert, né? Pelo menos. Essa cena ela foi legal, sim. Essa cena, eu só achei, cara, ela, apesar de legal, eu só não gostei tanto dessa cena porque ela também ela tem muito de melodrama num episódio que já tem muito em outras cenas também. Se fosse mais essa e uma outra, Discovery tá meio que carregando demais no melodrama em toda a cena, né? A gente tá percebendo isso. E esse é um lance que é mais dessa temporada do que no anterior, eu acho. Né? Não sei se vocês percebem também. Sim, mas aí, voltando um pouco a esse assunto, que é o que o doutor vira e fala assim, né? Que o doutor fala que nada artificialmente replicaria, né, essas cicatrizes, né? Tipo, do neurônio, então ele tem certeza que é a Michael. Aí se eu fosse a Michael, eu falo, tem certeza? Você não errou com o Tyler? Não? Você tem certeza mesmo? Você tá, é garantido isso. Você tá vendo meu namorado Klingon ali? Acho que você erra. Cara, é verdade, né, cara? Nossa, você vai lembrando das coisas anteriores, você vê que não encaixa com nada. E aí, o pai que chama ele, que nem deveria estar como médico ainda, pra ficar dando diagnóstico, né? E não é à toa que dá cagada, ou seja, mais uma pra ficha do Pike de cagadas dele dessa temporada. É. E esse episódio é uma coisa que a gente falou, eu lembro, eu tenho muita coisa da primeira temporada. Porque fala, pô, mas se isso acontece, por que não aconteceu na primeira temporada? Você entendeu? Então aí e você. Isso já é um primeiro resgate da primeira temporada. O cara errou na primeira temporada, então ele errou de novo. Então é um mau médico. Ah, mas ele tá bem vestido, vai. Eu gostei dessa camisa preta. Tá vestido pra caralho. Parece que ele tá indo pra uma noite, assim, de gastar dinheiro pra caralho. Tá parece que tá indo pra balada. Parece que tá indo pra balada, né, cara? Ele tá querendo esfregar na cara do marido dele. Olha o que você tá perdendo, cara. Não, o cara tá usando um terno do século 20, 21, né, cara? Parece que ele parece tá usando uma roupa que eu colocaria hoje pra ir numa festa. Exatamente. Exatamente. Vá lá, tudo bem. No começo da questão, tem uma galera usando roupa de tenista dos anos 60, né? Sim, um cara e uma mina. Que eu não entendi aquela merda até hoje. Ah, cara, mas é o primeiro, é o piloto original, né, cara? Mas assim, o que é foda... Eu não entendi por que ele não tá usando aquela roupa, cara. Quem são aquelas pessoas? O que é foda é que, assim, se a gente for falar de moda em Star Trek, quem tem que fazer esse podcast ainda quando acabar essa merda de temporada, tipo assim, já na primeira temporada da TOS, já fica estabelecido que a moda do futuro é uma moda tipo Jetsons, né, cara? Lembra no episódio Court Martial, que daí a filha do Finney, ela tá com uma roupa tipo que é uma saia prateada, é totalmente aquele futuro anos 60, assim, sabe? Tipo, então desde sempre era estabelecido, né, quando começa a ficar estabelecido, quando as coisas começam a ficar estabelecidas na série clássica, não é à toa que é nesse episódio que é falado pela primeira vez também Frota Estelar e tal. Então, até a moda do futuro, como é que ela é ridícula. E é uma coisa legal do Star Trek, a moda sempre foi ridícula. Aí, desde os filmes do Abrams, né? Tudo bem que na Enterprise, como era século 22, a coisa era bem mais próxima da gente. Mas encaixava, era século 22. Agora aqui eles querem ser tipo o esquema Abrams verso, em que todo mundo veste roupas totalmente cool e que a gente usaria normalmente aqui, cara. Então, acho que perde um pouco da imagem. Tu vê isso nas roupas que nego usa pra ginástica e tênis e coisa e tal. Mas enfim, isso aí é um outro podcast, cara. Eu pessoalmente achei que ele tava bem vestido e concordo que a moda em Jornadas Estrelas da linha original é terrível. Cara, a gente vai fazer ainda esse podcast, faz anos que eu tô falando. E pra falar a verdade, se eu tivesse de boa, fora de serviço numa nave, sei lá, e tivesse andando no corredor, eu ia estar de bermuda, regata e chinela havaiana. Né? Vamos ser sinceros. Não ia estar bonitão, né? Eu tô de folga, cacete. Não enche meu saco. De croques do futuro, né? É isso aí, cara. Mas, e uma camisa escrita: salvem os tardígrados. Tem a cena que o Spock dá uma patada na Michael, que todo mundo dá risada nela, né, deitada ainda, que fala, não, se... O Fernando gosta de falar essa cena, fala aí, Fernando. Cara, adorei essa cena, simplesmente adorei. A hora que eles chegam e falam, é, o Anjo Vermelho tem complexo de salvador do mundo. Aí o Spock, é a Michael mesmo. Cara, porra. aí a Michael, ela falou, obrigado por dividir isso com o grupo, Spock. Cara, eu genuinamente... ri achando legal a cena, não foi rir de desespero ou rir de humor involuntário e idiota que nem Discovery sempre faz comigo. Nessa cena eu achei engraçado, eu falei, caramba, Michael, achei a Michael da hora por tipo 2 segundos, assim, cara. Foi mó legal essa cena, cara. De verdade. Não que a Michael foi da hora, é que você viu pela uma interpretação genuína da Soniqua. Tipo, o negócio, o meu irmão tá dando uma cutucada em mim. Né, tipo, foi legal, não tem o que falar, foi realmente legal. Foi realmente legal, isso foi realmente legal, cara, eu também gostei dessa... Foi tipo 2 segundos do episódio, assim. Mais ou menos. E além de ter sido legal, o que o Spock falou foi uma coisa, tipo, óbvia pra qualquer um que assiste a série. Ela tem um complexo de mártir, velho. Tanto que ela quase morreu mesmo. Sim, não, mas essa cena foi bem feita, essa cena foi bem construída, eu achei bem bacana. Então, são esses momentos do episódio que eu gostei. Momentos como esse, como a conversa do Colbert com a Corno, né? Tiveram coisas realmente legais. Mas é isso que eu quis dizer no meu negócio inicial. Dá pra ver que se você tivesse trabalhado mais esse tipo de coisa no episódio, o episódio teria ficado muito mais legal. Mas não, mas é... E deixar essa coisa da Michael socar o Leland e outras coisas pro próximo episódio, quando ela descobrir se é verdade, sei lá, da boca da mãe dela. É, uma coisa só que eu não gostei dessa cena foi que eles viram e falaram assim, ah, a Michael fala, pô, mas se sou eu do futuro, por que eu não tento me avisar aqui hoje, no presente, né, avisar? Porra, ela nunca viu De Volta pro Futuro? Caralho. Ela deveria saber porque ela não pode avisar ela mesmo do que vai acontecer. Entendeu? Aí tem um segundo erro, ele vira assim, ah, aí o Spock vira e fala, não, talvez a roupa dela gere uma interferência que ela não pode se comunicar. Aí o pai que vira, ah, então é por isso que ele colocou os 7 sinais no céu. Ah, não, é sério mesmo? Cadê a lógica disso? Me pergunta, quer dizer que aquela roupa não tem rádio? Aquele rádio não consegue funcionar direito? Não, tem coisas piores nessa história aí que a gente vai discutir depois, cara. Que realmente pra mim não fazem sentido algum e a história caiu por terra, assim. Ela é uma história que não dá pra acreditar. Sim. Mas vamos pra... Oi. Então, a cena de é mais uma cena de teletransporte misteriosa, perceberam? Vai esse... teletransporte misteriosa. É impressionante. Não tem uma câmera fixa de teletransporte. Toda cena de teletransporte tem que rodar a câmera por trás. Olha quem vai aparecer. Olha Jojo. Peraí, mas eles não tinham falado que uma nave da Sessão 31 tava chegando? Tinham falado, cara. Então, vai saber quem tá na nave. Vai saber quem tá na nave. Eles só tem dinheiro pra contratar esses dois aí, cara. Não dá pra chamar mais gente, não. Tem que ser os dois aí, cara. Que, aliás, é legal, né? Falando de figurino, eu gostei que a JoJo roubou um figurino do Rob Halford, assim, né, cara? Parece que ela toca no Judas. Se ela tivesse entrado com chicote, uma mordaça jogada na mão do pai, que ia combinar também. É, então, cara. Se ela tivesse visto... Imagina o que ela não ia fazer se ela tivesse na época do Tardígrado, hein? Imagina. Nossa. Aí nessa cena, foda, né? Porque ela quer mostrar o tempo todo que ela é do mal, cara. Ela só falta botar um cavanhaque nela. Toda hora ela tem que estar de preto, cheia de... Porra, eu falei, meu irmão, essa mulher não tá se passando pela JoJo do nosso lado, cara, do universo de cá. Por que ela fica pagando de mal o tempo todo? Não, é verdade, cara. Ela, como imperatriz, ela passava muito mais de... Que era uma pessoa que não era exatamente má do que agora na Sessão 31, né, cara? Aí entra o almirante falando assim, a Federação absorveu a Discovery e o Spock. E a comandante Burnell. Aí eu fiquei pensando assim, pô, será que ele sabe mesmo que eles foram pra esqueci o nome do planeta lá, Companhia de Morte? Talos 4? Talos 4. Então, olha. Porra, só, olha só. Deixa... Um negócio super proibido, a Federação libera de boa. Então, só uma coisa. Nessa cena seguinte, quando rola a reunião lá sobre... Tá o pessoal da frota aí... Junto com esses dois da Sessão 31, eles estão discutindo tudo que eles sabem até o momento e tal. Vai dar aquele lance de qual que vai ser a história do episódio, o que vai acontecer. Aí o Saru fala, esse Anjo Vermelho e tal, se ele viaja através de pequenos wormholes, não sei o quê, e a possibilidade que o AI do futuro possa segui-la, ou seja, o Anjo Vermelho, né? Só que é somente a possibilidade, entende? Eu só quero apontar isso para tudo que vai ser estabelecido depois de vamos matar a Michael apenas pela possibilidade de que o AI, que a gente nem sabe se ainda tá por aí, pode seguir, entendeu? entendeu? E é por isso que eu acho que é um pouco demais tudo que aconteceu, ainda mais ao final, Spock apontando arma pros caras e o caramba, sei lá. Ah, cara, o que me incomoda nessa cena é tudo. Essa cena me incomodou, tipo, essa cela de reunião, porque acho que você falou. Não, só queria complementar, Thiago, só pra essa informação aí. Eu tô com a cena aberta aqui, ó. A Michael falou, ó, concordo, e aí é por isso, pelo fato desse aí poder viajar pra, poder seguir o Anjo Vermelho, que é por isso que nós temos que parar o Anjo Vermelho, né, de viajar pra trás e pra frente. Entende o porquê de usar a Michael como isca? Somente pela possibilidade de talvez o aí do mal seguir o Anjo Vermelho e levar pro futuro, entendeu? Então, é aí que eu não vejo essa urgência toda de vamos matar a Michael, sabe? Porque a gente nem tem a certeza de que existe o AI ainda por aí e de que vai seguir, né? Seguir o Anjo Vermelho pra onde ele for. Então É que eu parti pelo pressuposto de que, assim, como é no futuro, coisa, talvez ela possa ter sobrevivido. Ou aquilo que eu entendi é o seguinte: o AI do futuro é exterminador do futuro, cara, essa porra. O que ele tá fazendo? Ele tá tentando manter ele no passado vivo pra ele poder existir no futuro, entendeu? E aí ele viu uma possibilidade dele nascer antes. É isso que eu entendi, tipo, o Exterminador do Futuro. Sim, entendeu? Mas no Exterminador do Futuro a gente tem de fato lá as máquinas, a gente tem tudo, né? Tipo, certeza, não é uma possibilidade, entendeu? Então, o único fato que a gente tem é a memória do Spock, você entendeu? Que é que realmente ele ainda existe. Não, mas o Spock... Ele tá voando pela coisa. Mas o Spock aqui não tem certeza que ele ainda existe. É tudo uma... Porque eles... Limparam tudo, limparam a cabeça da Iron, destruíram a estação. O Pike que fala, ó, mas e se transportou para o espaço? Se! É só uma possibilidade, entende? Não é motivo para sair matando a Michael, sabe? Eu quero dizer, né, para ameaçar de matá-la, para que o Anjo Vermelho venha, para que talvez o AI siga o Anjo Vermelho. Entendeu? É muita... Me parece artificial demais, ao ponto de você ir tão longe de vamos tentar matar essa oficial da frota aqui, usando como isca, entende? É isso aí, que aí, não... E aí eu entendi, aí complemento o que é o pior. A gente, então, já que ela é a Michael, já que a gente tem a certeza, porque eles têm, nesse ponto eles têm a certeza que o Anjo Vermelho é a Michael, correto? Sim, nesse ponto eles têm a certeza. Eles estão trabalhando com uma suposição absoluta de que eles já têm todas as respostas. Sim. Então... O que é mais uma dica de que eles não iam, que não ia ser ela, por causa que quando os caras fazem assim com a evidência que eles usaram é pra enganar a gente. Então, mas só uma coisa, Thiago, antes de você continuar, só pra adicionar o que o Fernando falou, tá. Que é o seguinte, eles têm a certeza e eles têm que ter a certeza mesmo. Por que que eles têm que ter a certeza mesmo? Porque a Tilly fala que após análise não sei o quê, que tava escondido em dados dentro do cérebro da Frieza, de que tem informação bioneural que confirma que é Michael. Veja bem, informação bioneural, eles estão falando de coisa relativa a DNA. Ou seja, DNA, você não tem como confundir o DNA de um indivíduo com o de outro. Não. DNA é uma coisa única para aquele indivíduo. Não há como você... Veja bem, hoje em dia, no século XXI, começo do século XXI, é impossível você errar isso, é fácil de verificar hoje. Você acha que no século XXIII eles iriam errar DNA de alguém, cara? Pra ter a revelação. É impossível você errar um exame de DNA hoje, não sei que as pessoas sejam gêmeas. Então, cara. Porque o código genético é o mesmo, né? Mas hoje isso é impossível. Veja bem, então você tá falando que a Tilly confirma, pra, ao final a gente tem uma revelação de que não é a Michael, mas ao mesmo tempo tá dizendo que o DNA era da Michael. Ou seja, é aquela coisa que a gente fala também direto. Que a ciência de Discovery, ela é totalmente não científica de verdade. Ela é muito falha, ela é muito desajeitada, né? Não, sim, porque assim, hoje em dia você consegue, às vezes, pega um DNA e fala assim, porra, essa pessoa talvez seja relacionada pra você. Mas esse tipo de coisa cara, é impressão digital, entendeu? Não tem como você confundir isso, a não ser que você... de uma merda de cientista. O que eu acho é que assim, eles pegaram uma informação e colocaram no lugar errado. Tipo assim, porque o que eu vi depois até o final do episódio é que, na verdade, a mãe da Michael devia ter isso no sistema dela, o DNA da Michael, pra sempre achar a Michael. Você entendeu? Aí eles, como os grandes inteligentões, como a Tilly, como o super gênio, achou que era da Michael. Então. Você entendeu? Ou seja, Thiago, achar que é algo ligado a ela. Então, exatamente. Se a informação passada pra gente fosse. Espera só um pouquinho. Se a informação passada pra gente fosse. Olha, tudo leva a crer que é a Michael. Tá faltando alguns dados aqui, mas 90%, sei lá, 80% de chances que seja a Michael. Uhum. Aí fica mais fácil pra ao final você falar, ah, tá. Só que na minha opinião, eles não fizeram isso pra nos enganar que nem como se fôssemos idiotas, entende? Exato. Vamos falar que é certeza aqui e depois a gente muda lá, quem que vai ligar pra isso? É pra dar aquele não, plot sim, twist mas... que não aconteceu, você entendeu? Pra dar o plot, ó, o plot final, mas que não é. Sim, mas era exatamente isso que eu tava querendo comentar. Eles falaram com tanta certeza, que era óbvio que eles iriam errar. Agora, isso que o Thiago, eu acho que realmente é o um negócio. A assinatura bioneural da Michael tava lá por causa que o Anjo Vermelho acha, usa pra achar ela, e não porque era o porra do Anjo Vermelho. Acho que agora o Thiago matou mesmo o da Tilly. E é muito legal. Agora ficou melhor pra mim, por causa que agora eu sei que a Tilly errou. Fiquei muito feliz. Mas é isso que eu entendi desde quando eu vi que era coisa. A mãe, a única maneira da mãe achar a Michael é por isso, você entendeu? O problema do erro do episódio é eles acharem que aqui já é, ah, é a Michael. Caralho, por que é a Michael? Só porque tá lá o DNA? Só porque a chama por causa que é a Michael? Que a Tilly falou. É competente. Ah, Fernando, então isso quer dizer. Então isso quer dizer que no próximo episódio, obviamente, a Tilly vai receber uma reprimenda porque deu uma informação errada e tal, não sei o que, não é? Ah, não, é Discovery. Ela provavelmente vai ganhar uma medalha. É verdade. Esqueci. Ela vai ganhar uma medalha. E a mãe dela vai continuar achando que ela é uma merda, porque faz sentido isso. Mais alguma coisa dessa reunião, a gente pula pra... Sim, tem a dizer, aí quando eles entendem que aí todo mundo na sala acha que é a Michael, né? Todo mundo acha que é a Michael. Aí eles falam que, ok, se é a Michael, vamos bolar um plano para capturá-la. Aí o que eles fazem? Se eles acham que é a Michael do futuro, por que a Michael tá participando de todo o plano? A Michael tinha que ficar no quarto de férias. É verdade, cara, é verdade. Caralho, tinha que se escondido. Porque se ela... tinha que saber o plano. Ela tinha que aparecer só no final do episódio pra morrer. Nossa, cara. Eu não tinha pensado nisso, cara. Porque pensa bem. E aí o episódio ia ser foda, né? Porque a gente ia ficar vendo, nossa, por que, que eles estão todo mundo contra ela, querem prender ela? Aí a gente descobre que, na verdade, era um plano, ela não podia saber, por isso que eles tiveram que agir pelas costas. Meu, ia ser um episódio muito da hora, cara. Se a gente acompanhasse, inclusive, pelo ponto de vista da Michael. Sabe que nem aquele episódio Whispers de Deep Space Nine? Que o O'Brien não sabe por que tá todo... É, do O'Brien, muito foda. Então, aí a gente só descobre, afinal, cara, que todos eles estavam conspirando porque tinha indícios de que aquele não era o O'Brien, e sim um replicante. Eles usam até esse termo lá, né? Então, ia ser mais ou menos... E aquele episódio é genial, cara. É muito bom aquele episódio, cara. Entendeu? Então, esse tipo de abordagem você só tem com bons escritores de ficção científica, né? Acho que não é bem o caso aqui em Discovery, pelo jeito. Ah, o legal de Discovery é que faz a gente lembrar de vários episódios bons, cara, que recomendar pra nenhum ver ou rever depois. Ah, aliás, em 2016, eu e o Thiago fizemos uma análise detalhada de Whispers. Vou deixar aqui já, aproveitar e fazer esse jabazinho aqui. É o Sessão 31, número sei lá qual, eu vou colocar o link no post do podcast. A gente analisa esse episódio fantástico, certo? Então, é isso aí. Você lembra disso, Thiago? Opa, caralho, esse é um episódio que eu gosto muito. É muito da hora. Pra caralho, a gente elogia muito esse episódio. E aí eu vi uma. Eu vou criticar mais esse episódio, calma aí, essa cena, peraí. Aí tem uma hora que o cara da sessão 31 vira e fala assim, sem ofender Tyler. Cara, pra que o Tyler está nessa série? Alguém consegue me responder? Ah, cara. Porque ele não faz porra nenhuma. É porque ele tá pegando a Michael, ele só tá por isso. Porra, ele não fala nada a não ser pedir desculpa, desculpa aí, tô aqui, fazer o quê, né? Cara, ele só tá aí pra encher linguiça. Puta personagem bosta. Aí você fala, ah, Thiago, você não gosta de Discovery, porque tem personagem bosta. Mas a questão ali é que a hora que eles falam, os Klingons fariam isso, tal, tá, desculpa. Mas a honra Klingon impede você de fazer uma tática. Matar o seu inimigo sem batalha não leva pra Stovokor, amigão. Desculpa te avisar isso aí. Ai, cara. Isso é um outro erro. Isso era uma coisa de que os Romulanos fariam. A gente até discutiu isso na live. Isso é uma coisa que os Romulanos fariam, não os Klingons. E aí vem uma coisa que eu falei lá atrás, que o Fernando falou que eu deveria ressaltar isso, então eu vou ressaltar nessa merda aqui. Quando eu falei dessa porra do Anjo Vermelho, eu falei que essa merda não era do futuro. Se ele tá viajando no tempo, ele pode ser de qualquer lugar do tempo, inclusive do passado. E de repente, o que falaram dessa roupa? 20 anos atrás, cara. Tipo, do passado. Cara, 20... Toma isso, seus filhos. Não, mas, cara, você tem noção? 30 anos antes das missões do Capitão Kirk, lá da missão de 5 anos, 30 anos antes, a Sessão 31 projetou esse traje, certo? Vai vendo, tá? Uma coisa que me incomoda muito mais. Quer dizer, então, que a Sessão 31 construiu um traje 20 anos antes de tudo essa porra acontecer. O traje viaja no tempo e pela galáxia. Cara, ele não precisa de Thor. O cara entra nesse traje, ele viaja pela Cara, isso é muito foda. É. Uma nave poderia ter um sistema desse pra levar toda a galera. Cara, ó, ele só enviou... Fala. O problema todo que a gente tem é que a sessão 31, assim que viu a primeira vez o Anjo Vermelho, já sabia tudo. Já sabia que eram os pais da Michael, porque foram eles que portaram, já sabia tudo. E a almirante da Frota Estelar lá, a almirante Kathleen Kennedy lá, ela não recebeu essa... Cara, ela não recebeu essa informação. Você tá de piada que ela manda na sessão 31 e a sessão 31 não deu informação pra ela. É zoeira. Não, sem contar que se a sessão 31 projetou esse traje 30 anos antes da missão de 5 anos do Kirk, mais ou menos, engraçado que quando tava tendo a guerra Dominion, tudo que eles fizeram foi infectar o Odo com o vírus, né? Poderiam ter feito muito mais e foda-se, né, cara? É um absurdo. Eu fui conferir essa história do cristal do tempo, né? Que nem ficou botando pilha, mas parece que existe uma teoria sobre o cristal do tempo, né? Mas de qualquer modo, eu não imagino que seja uma coisa que você achasse no mercado negro Klingon. Porra, se for tão fácil assim, cara, né? É tão fácil. Todo mundo teria, né, cara? Porque cara... é extremamente teórico, especulativo, cara. Eu fiquei lendo um tempo sobre, eu não entendo porra nenhuma disso, mas fiquei lendo um tempo sobre, parece que existe controvérsias e tal, a gente diz que é impossível, mas vai lá, é um gimmick. A parada. Mas, pô, encontrar de bobeira no mercado negro que nem você compra, sei lá, cara, maconha, pó, arma, porra. Na verdade, eles usaram, tipo, que nem como se fosse o orbe do tempo lá dos Bajorianos, né? É, aí inventaram o cristal do tempo, né? Tipo, eu só acho que isso tudo acaba... Mágico. É, então, eu só acho. Tipo assim, você pode argumentar que os orbes bajorianos lá, dos profetas, também são meio mágicos. Mas se você também cria que aqui tem o cristal do tempo, eu só acho que vai diminuindo tudo aquilo, sabe? Vai deixando tudo muito fácil, cara. Tá tudo muito fácil. Não. Esse cristal do tempo, se eu não me engano, é o mesmo tipo, né? Usado naquele episódio do Mud lá, o Magic to Make the Sense. É o mesmo. E aquilo é a única coisa que a gente pode conseguir racionalizar é que é o mesmo. É o único jeito de racionalizar. Então, né, cara? Só que aí também o Mud, ele só usava o cristal, né? Ele tinha um device, mas era uma coisa mínima. Aqui você precisa do traje pra ver... Bom, sei lá, talvez o traje potencializa pra utilizar na galáxia inteira, mas é um stretch muito grande, né, cara? É uma arma muito... Falar a verdade, eu acho que é isso mesmo, porque o Mud ele usava pra parar o tempo, basicamente, fazer um looping temporal infinito. Agora, se você conseguir utilizar direito, você vai conseguir usar ele pra ir a qualquer ponto no tempo. Então, mas a sessão 31 tendo acesso a isso, você fode o que vem depois em Star Trek, cara. Você podia ter vencido qualquer conflito, caralho. Já, isso aí já, esse barco já partiu há muito tempo. Não, mas então, já partiu há muito tempo e continua indo cada vez mais longe, então, só deixando mais aparente que esse troço não encaixa, cara. Mas assim, cada vez mais eles dão passos longos nesse sentido, de que não encaixa mesmo com o canon de Star Trek e tal, né, cara, é foda. Eles não têm timidez com isso, eles fazem com tudo mesmo. É aquilo que a gente já foi comentado em vários lugares antes e tal, a gente já comentou aqui. É, a hora que o Anjo Vermelho voltou no tempo e salvou a Michael, criou outra linha temporal, faz o que você quiser. Eu já fiz minhas paz com isso, viu, pra falar a verdade. Eu já não tô mais... E, cara, eu sou o cara que, né, o Capitão Kenner, né, cara? Eu já não ligo mais. Eu já falei um foda-se, é muito não, tempo. Não, eu também. Só tô apontando a questão. Eu também. A gente já não tem como acreditar mais que esse negócio encaixa. Mas é só pra deixar registrado, né? Os pontos em que Discovery simplesmente... Mas eu tô curioso pra ver que o Kurtzman falou que até o final da temporada vai alinhar. Eu realmente tô curioso pra ver o que eles vão fazer. Não do tipo, ah, eles vão salvar a série. Não, não é isso. Eu tô curioso pra ver o que ele quer dizer com isso. Ah, sim. Isso aí é... Na verdade, eu tenho impressão... Isso aí dá um podcast à parte só sobre isso, cara. Porque é como se fosse assim, tudo aquilo que a gente sempre falou, a gente tava certo, né? Os caras estão admitindo, ó, essa porra não encaixa mesmo, a gente vai ter que dar um rebootão mesmo. É praticamente isso, né, cara? É, vamos não enche o saco. É, vamos parar de encheção de saco, que isso aqui não é a timeline original, né? Vai chegar nessa conclusão lá depois e, enfim, é aquilo que a gente fala desde o início, né? Então é isso aí. Bom, próxima cena, tá aí a Jojo Mirror, toda gente boa com a Michael no corredor. Algum comentário aí? Agora elas são amiguinhas. Cara, essa Jojo aí, ela claramente, tipo, ela, pelo que eu me lembro, ela criou a Michael, né, no universo dela. Então ela tem uma coisa com a Michael assim, demais, né? Tipo, ela é o que for, mas a Michael tem coisas especiais no coração dela, então com ela eu sou gente boa. Tanto que no final do episódio ela vai querer salvar a Michael a todo custo, como se ela ligasse pra vida humana. É, não, então, na verdade o que me incomoda não é tanto da parte dela, o que me incomoda mais nesse episódio é a Michael em relação a essa Jojo. Ela tá muito amiguinha dela, a Michael já tá, tipo, confiando, já tá toda... Na verdade, você tem que dizer uma coisa, Valdomiro, a maior cagada do Discovery foi matar a Jojo. O que me incomodou nessa Jojo, nesse capítulo, é que, assim, ela só é do Universo Mirror quando o roteiro interessa, porque até então ela é Jojo normal. Aí, nessa cena, entra o doutor na sala, ela até manda a Tilly calar a boca, o Fernando vai comentar isso mais pra frente, só que aí ela vira abertamente pra todo mundo ali, e ela vira e fala que no meu universo, a gente brincava. Espera aí, isso não era segredo? Isso não era altamente confidencial, que ela era do Universo Espelho? Não, acho que entre eles aí não, todo mundo sabe, né, cara? Não, a Tilly foi apresentada, lembra quando a Tilly viu ela pela primeira vez, apresentada como a Capitã Jojo? O pai, que nessa temporada foi apresentado pra ela como a Capitã Jojo, por que ela vira agora e fala que no meu universo? Não, mas a Tilly sabia, não sabia? Desde o começo? Não. No começo a Tilly não sabia. Se você lembrar bem, a Tilly descobre quando a Jojo fala alguma merda pra ela, ela olha, você é a outra, né? Ah, não, então aqui não tem nenhum erro nesse sentido, né? Porque... mas o problema é que o doutor e o Kubert, você entendeu? Peraí, Kubert não, Kubert. Kubert é o Andy Kubert. Cada vez que você fala de Kubert, eu lembro do Andy Kubert, filho do... Como é que chama, doutor? John Kubert, é John Kubert? Joe Kubert. Joe Kubert. Mas acho que você não falou, eu falo Kubert também, cara. Eu acho que eu nunca vi o nome do cara escrito pra saber como é que é. Nem importa. Eu acredito que, tipo, ali, ela já desencanou, eu acredito que ela já desencanou nessa história. Não, dentro da Discovery, se tem alguém, tipo, o Pike, não, eu entendo porque ele não viajou pro Universo do Espelho, mas se tem alguém ali que não sabe que é a Jojo Universo do Espelho, depois eles terem passado, sei lá, um mês no Universo do Espelho, sim, o Lorca do Universo do Espelho, a pessoa é merdinha, né? Não, cara, não é como se existisse segredo nesse universo, cara, todo mundo sabe da tela 31, porra. Todo mundo sabe que é a sessão 31, todo mundo sabe que é a Jojo, foda-se. Mas essa cena aí, o que o Thiago falou que eu queria comentar, é que eles usaram estereótipos da nossa época, do tipo, ele é gay, não, ele é pansexual e meu tal. Meu Deus. Cara, eu também... Eu não tô criticando uma pessoa por ser gay, não, a pessoa faz o que ela quer. O negócio é que você tá usando um linguajar de 2018, 2019, eles não estão em 2018, eles estão no futuro. Não, lembra? Em Star Trek é sempre formal pra caralho, né, cara? Eu falei, se fosse usar uma palavra, eu ia usar homossexual, cara. Eu acho que eles não... Falar a verdade, o futuro de Jonas Lewis usa rótulos, cara. Sim. A pessoa é o que ela é. Não existe isso. Você nunca viu uma pessoa falando eu sou gay. É uma pessoa. A pessoa que a gente vê em Jonas Lewis futuro, ela pode ter a preferência que ela quiser e não faz ela ser heterossexual, homossexual, pansexual. Cara, a única... O que você... Ó, Star Trek, cara. A única maneira que faria sentido usar esse termo, tipo, falar essa palavra gay, rotular a pessoa, é somente num episódio do tipo Far Beyond the Stars. Aí você tem... Mas é diferente. Não, então, é por isso que eu falei, que é diferente. Só num contexto assim, de holodeck, viagem no tempo, alguma coisa assim. Não numa conversa ali, os caras, tipo, no tempo atual da série, utilizando esse termo como se fosse comum pra eles ali. Porque conforme você falou, cara, não existe rótulo pras pessoas. E aqui, Discovery, ela tá dando, tipo, 10 passos pra trás do que a franquia sempre foi nesse sentido específico. Eu achei de mau gosto, mais uma coisa que eu achei de mau gosto também. Não, assim, a franquia é porque o meu problema é que fica claramente, olha, é um episódio que foi gravado naquela época que tava todo mundo polarizado quanto à sexualidade e isso, aquilo, aquilo outro. O meu problema com isso é que fica claro que Discovery é um produto de 2018. E a Star Trek já fez isso antes, e que nem o episódio da terceira temporada da série clássica, o Rips Espaciais. Assim, é o The Way to Eden. O caminho para o Eden. Cara, aquele episódio claramente foi feito no final dos anos 60. E hoje, quando a gente vê, você sente uma certa vergonha alheia daquele episódio. Porque ele é meio porra, né? Não tem como falar. Ele é ruim, mas ele é divertido. É ruim, engraçado, mas você sente aquela vergonha alheia. É ruim, cara. É datado só, porra. O negócio tem 50 anos, porra. Mas é exatamente isso que eu quero falar, ficou datado. Um episódio que usa uma gíria, é que nem se nos anos 70, num episódio dos anos 70, alguém falava Groovy Man, sabe? Você data o episódio, você acabou de colocar, por exemplo, o filme 4 é absurdamente datado dos anos 80, mas até eles foram pros anos 80 e a gente aceita. Não, mas é diferente porque você vê a diferença. Não, é diferente porque você vê a diferença dos caras chegando naquele 1986. E é tudo alien pra eles. Tem coisa. Acho que a cena que mais mostra. Tem várias, né? Metáforas coloridas. O Double Dumb Bass on You do Kirk. Que eu queria ter uma camiseta disso ainda. Mas assim. Ali você vê o quanto que é alien pra esses caras do século 23. Xingamentos, gírias, expressões, cara. E isso é uma das coisas que. Sabe? Que deixa legal o universo de Star Trek. Porque parece mesmo. Outro mundo, cara. Ou seja, esse futuro. Se falar uma coisa, cara, a São Francisco é uma cidade gay desde sempre, cara. Acho que a essa altura eu já não faria mais diferença sobre isso. Entendeu? Então aqui eu concordo que deixa tudo muito mundano, muito. E olha que, na verdade, esse processo começa em Enterprise, mas já como um exercício de tornar mais próximo da gente. Mais uma vez, lá era século 22. Então você tinha palavrões, certas expressões que eles usavam e tal. Era diferente do que tinha sido feito no século 24 até aquele momento lá. Diferente de TOS e tal. Foi uma boa maneira de diferenciar. E mesmo assim não chegava nesse nível de vulgaridade que Discovery faz direto. Né? Tinha mais classe. Né? Star Trek tinha mais classe naquele período. Sim, então, esse que é o meu problema real com essa cena aí, é exatamente isso, ficou uma coisa, datou, vai ficar datado, daqui a alguns anos esse episódio tá datado, e eu acho que, tipo, Star Trek pra mim devia ser atemporal, porque tem muitos episódios da série clássica, mas muitos que se você simplesmente parar de olhar para os efeitos especiais e olhar para o episódio, você jamais fala que ele é dos anos 60. Do mesmo jeito que tem muitos episódios da nova geração que você não olhar para os efeitos especiais, você não vai falar que é dos anos 80. Se você ouvir um audiobook, entendeu, dos episódios, vamos dizer assim, você não vai saber que é da... Dependendo, né, uma coisa ou outra, talvez sim. Mas a questão é que Discovery é a mais na cara de todas que se passa exatamente... Assim, que foi feita exatamente naquele ano lá de 2019, no caso, aqui, sei lá. Que pra mim é culpa dos escritores que estão querendo falar uma linguagem do jovem Millennium e em vez de falar a linguagem de Star Trek. E isso pra mim é uma coisa. Existe uma linguagem em Star Trek. Sim, sim. É a linguagem da não. É a linguagem do não rótulo. Sim. É a linguagem do falar direito e não estereotipar. Eu gosto dessa linguagem, desculpa, gente. Eu acho essa é a linguagem que a gente deveria estar usando. Eu gosto porque até então Star Trek... Cara, só Star Trek era assim, praticamente, cara. Você via outras ficções científicas, não eram desse jeito. Eram sempre mais mundanas, mais próximas da gente. Star Trek não. Era mais... deixava mais na cara que era um futuro muito distante, um outro mundo, uma outra coisa. E isso era um charme também, adicionava o charme da franquia. E eu acho que isso se perdeu completamente nos últimos pelo menos 10 anos. Enterprise começa com isso, mas é sutil comparado com o que se vê desde 2009 pra cá, sabe? Então é... Mas Enterprise também é muito mais próximo da gente, como tu disse, né, porra? Sim, sim, não, ali justificava. Faz sentido. Ali justificava. Ter o mesmo linguajar, mesmos problemas. E mesmo assim não era tão descarado assim também, entendeu? Não, de modo nenhum. Mas vamos lembrar que, eu concordo, Enterprise fazia isso propositalmente pra mostrar que a gente ainda não tinha chegado no futuro de Jornada das Estrelas, e foi absurdamente criticada por isso, incluindo sites nacionais, bateram muito em Enterprise por causa desse tipo de coisa. E aí vem Discovery 10 anos antes da série clássica, a gente tem que aceitar, mas há 10 anos atrás não era. Então eu imagino que esses... Hoje aceitam, criticavam. Então eu imagino que esses sites aí que você falou, hoje em dia devem criticar bastante também, né, cara? Não tô querendo dar inquietinho, mas também não tô querendo falar o nome. A questão é que, meu, há 10 anos atrás, quando era 100 anos antes, não podia. Agora que há 10 anos antes, pode. Que mudou? Tá bom. É, a cena que eu queria comentar agora, né, na sequência, uma que, cara, essa foi uma das piores pra mim. O que que você... Ó, eu quero saber a opinião de vocês. O que que vocês acharam da Nan, né? A Nan é a Barzan, que quase morreu porque a Michael não fez nada quando ela tava sufocando. O que que você achou dela falando, nossa, que legal, você acreditou lá, tentou salvar a Iron, sei lá, falou alguma coisa assim e tal. Toda, as duas amiguinhas, né? Vocês acharam bacana isso daí? O que que vocês acharam? Eu não quero falar nada sobre isso, porque eu achei aquela cena irreal. Eu achei que... Você sabia que enquanto você tava tentando salvar ela, eu estava morrendo? Então, basicamente é isso. Cara, é isso que eu quero dizer, né? Quer dizer, um absurdo. Eu achei... Mais uma vez, relações, relacionamentos forçados. Era pra essa não tá puta com ela, era pra ela nunca olhar mais na cara da Michael, sei lá. Pedir transferência, ó. Com essa mulher eu não quero servir mais. Entendeu? Alguma coisa. Ah, eu não seria radical a esse ponto, mas eu acho que uma estremecida na relação das duas deveria ter tido, né? Afinal, eles gostam de colocar esse negócio de relação humana tem que ter conflito. Então, acho que aí tá uma ótima fonte pra conflito. Você cria um racha entre a Nan e a Michael por causa que, claramente, né? Seria interessante, seria interessante. É isso que eu reclamo de Discovery. Vocês estão vendo que vocês pegaram um ponto? Tipo, parece, esse episódio não conversa com o episódio anterior? Tipo, essa cena não condiz com a cena anterior? É, cara, simplesmente assim, a Nan, essa personagem, ela sempre me passou a ideia de uma mulher mais badass, sabe? Que não aceita bullshit, entendeu? Que ela me passa uma impressão de ser... Tanto que ela que fica desconfiada da Frieza, né? Ela parece ser esperta pra caramba. Só que aí a Michael deixa ela quase morrer lá, não faz nada, e aí fica toda de boinha aí com ela, aperta a mão, somos amigas, cara. Eu não acreditei nisso. A Michael cagou pra ela, né? A Michael literalmente ela cagou pra quando ela foi jogada pro tal da sala. Ela nem perguntou se ela tava bem, você entendeu? Péssimo, foi péssimo. Eu acho que aí vem agora falar que, ai, que bom que você estava lá. Meu amigo, você quase morreu, que bom que você estava lá. Porra! É, cara, eu não... Da próxima vez, eu quero que um alien esteja comigo na próxima nave que eu entrar. Não, na verdade, é que bom que a Nan estava lá pra não deixar a Michael cagar. Por causa que se a Michael tivesse tentado salvar a Iron, todo mundo tinha morrido, basicamente, né? É, próxima cena então, tem aí o Saru conversando com o Leland. E acho que aqui não tem muita coisa, só uma... Legal. Eu gostei do Saru nessa cena porque ele fala que apesar de não ter mais meus gânglios, eu ainda tenho um senso apurado aí, sei lá, pra identificar. É, enfim, isso aí até que foi bacana. Não, a cena foi legal, aí a hora que ele vai conversar com... Só pra falar, essa cena pra mim mostra que realmente o Saru não precisa mais da rodinha de treino. Ele já tá pronto pra ser o capitão da Discovery faz tempo e ele tá provando que... Não, o pai que mandou você fazer isso, o pai que não mandou fazer isso. Eu tô fazendo isso porque eu quero. Eu tenho a iniciativa. Eu achei legal também que é uma... Tá pronto pra ser... É, então, ele tá mais... esse lance dele, ele tá sem os gânglios, ele consegue ter a percepção... pra ver o perigo, sem ser um cuzão, né, que ele tinha sido aí, fazendo coisas exageradas, aqui ele não... Também deram pouco tempo em tela, né, talvez, a gente só vai saber quem é o Saru pós-gânglios mesmo, quando tiver um episódio em que ele aparece mais, porque até o momento, quando isso acontece, a gente tem visto mais ele agir exageradamente, por estar sem medo, então... É, o que não é uma coisa legal a gente pensar que, tipo, o personagem do Saru que tava sendo trabalhado legal, vai, tava tendo seus momentos, apesar de eu não ter gostado tanto assim do episódio do planeta dele, ele tava tendo seus momentos, depois que eles resolveram o problema dele lá e da... Como é que é o nome? Da puberdade dele, eles meio que parecem que não estão sabendo o que fazer com o Saru, né? Vaharai, não é o nome do negócio? Vaharai. Mas é porque eu quero ver mais Saru. É, eu mas não eu sei, cara. Quando o Saru vai falar com o capitão, ele levanta da cadeira. A cena foi boa, foi bem gravada. Tipo, ele levanta pra falar de igual pra igual, apesar dele ser mais alto. Eu só não gostei de uma frase, que ele vira e fala, ah, eu tô te analisando e eu percebi que você defenderia a sua tripulação. Tipo, ele meio que tá confiando no Leland. Cara, você, sério mesmo, você tá confiando no cara? Você cagou aí um pouco. Mas eu acho que aí eu entendi da seguinte forma. Defender a sua tripulação é defender o seu lado. Você é egoísta. Eu acho que é isso que ele quis dizer, entendeu? Ó, o seu lado, eu confio que você defende mesmo. Como se fosse, ó, porque você tá cagando pro resto, quer saber do seu. Eu entendi por esse lado, entendeu? E aí eu achei legal. E ele levantar é aquela coisa sutil de mostrar uma nova atitude. Um Saru mais de igual pra igual, que não é tão medroso. É, então achei que foi bacana. Ia ser legal ver mais disso. Mas vamos ver o que acontece, né? Não dá pra Eu duvido assim que eles vão ter, vão pegar um episódio inteiro em que vão conseguir equilibrar bem isso com ele. Se fizerem isso, vão me surpreender positivamente. Mas ultimamente, quando eles pegam o Saru pra mais tempo, a gente, né, depois de ter perdido os gânglios, a gente vê uma atitude, né, que não condiz muito com algo que, sei lá, não é bem escrito, sei lá, é exagerado. Vamos ver. A próxima cena, tem uma coisa aqui que eu queria já comentar antes de já entrar aí no parâmetro, que a Maika, ela entra na sala, ela fala assim: senhor Saru, eu gostaria de conversar com o Lirante aqui em particular. Aí o Saru vira e fala: certamente, comandante. Cara, qual o problema da Maiko respeitar o Saru? Ela poderia esperar terminar a conversa, né? Sei lá. Não, ela não respeita o Saru, ela não chama o cara de comandante. Cara, quase se fosse eu nesse momento, falar: é, Michael, ele é seu comandante superior, tá? Porque apesar de você ter a mesma patente, ele é o primeiro oficial da nave. Você não. Então você chama ele de comandante. Eu não tinha reparado nisso, Thiago. Eu acho que é porque eu tô tão acostumado a Maiko mandar em quem ela quiser e desobedecer ordens de quem ela quiser porque ela é a fodona. Que, na verdade, qualquer Star Trek anterior seria mais ou menos assim, tipo, permissão pra falar com o Leland, senhor. Sei lá, sabe? Uma coisa assim? É, em particular. É, mas não tem isso, né? Ela já chega, ó, sai daí! Não, e aí é uma coisa que eu falo, porque Discovery não consegue me atrair? Porque, assim, eles deixam de falar a nomenclatura correta pra deixar o personagem da Michael importante. E isso, na minha visão, caga. Porque ela poderia entrar e falar exatamente o que você falou. Porque chamar o cara de primeiro oficial. Mas você chamar o cara de primeiro oficial... Ou de Sir, né? Sir, sei lá. Você vai deixar o Saru mais importante do que a Michael. Infelizmente, você não pode, entendeu? Porque aí você mata o personagem. Tipo, porque eles querem deixar grande. Aí eles forçam uma situação que me irrita. Que qual o problema dela entrar e falar é o primeiro oficial, o Sir, né, alguma coisa? Não, ela vira e fala Saru. Se sou eu, falo Saru é o caralho, oficial superior, comandante. O que você quer? Saru é a sua mãe, né? É. E, Thiago, e se a gente lembrar... Vai lá, cara. O Bond chamava o Kirk de Jim, porra. Ah, mas eles eram, sei lá, amigos... É... Mas a Mago, ela tem uma história com o Saru, porra. Não me faça defender essa série, porra. Mas ela tem uma história com o Saru, porra. Eles vêm desde da época da academia, não? É, não, da academia não, mas ela serviu 7 anos na Shinzo. É, talvez você tenha razão, olha, eles têm uma certa intimidade. Eles meio que falaram que ela é meio que uma irmã pra ele, ok, sei lá o quê. Mas, assim, dá pra conceder pros dois lados do argumento. Do mesmo jeito que o Torelli tá certo, eles têm um relacionamento absurdamente próximo. Na frente dos outros, talvez, na frente no Leland, principalmente, talvez ela deveria ter um pouquinho mais de respeito com o Saru. Mas mantendo-se fiel ao personagem da Michael, desde o Vulcan Hello, ela faz pouco do Saru, velho. Faz pouco. É, então é por isso que eu não... Não é que nem, tipo, por exemplo, o McCoy, o Kirk, tem essa intimidade, só que os dois se respeitavam muito. A gente via esse respeito desde o início. Quando eles chegavam numa discussão um pouco mais acalorada, era entre eles ali, cara. Não era tipo pra, sabe, envergonhar um ou outro na ponte, alguma coisa assim, né? A não ser que tenha alguma ocasião específica que eu não tô me lembrando agora, no geral podemos dizer isso, né? Agora, desde o início, a gente vê mesmo essa Michael que desrespeita o Saru. Então por isso que adiciona muito a um momento como esse, ela chegar do nada na frente de alguém de fora, e aí, Saru, né? Então é meio... Parece que não encaixa. Assim, pô, na frente dos outros não, né, cara? Entre eles você pode me tratar assim, mas... É que nem o Spock fala, né? Não na frente dos Klingons, capitão. Não, exatamente. Não na frente dos Klingons, por favor, não, né? É, tem que, aliás, o filme 5... Calma, né, que... Mas essa é genial, né? Calma que a gente... Em breve vamos voltar a falar dessas coisas, cara. Tô até pensando mesmo num podcast do Final Frontier. Tô pensando seriamente. Ah, claro, essa cena que o Thiago falou, com desrespeito com o Saru, alegadamente, alguma coisa assim, mas termina genial, né, com a Michael socando a cara do Leland, né, então, não antes de passar uns 5 minutos chorando, cara, que eu acho que esse é um do... Cara, essa cena em que a Michael chora, vocês não acharam a atuação bem ruim dela? Ela abre a boca, assim, e começa a cair lágrima mesmo. É a exposição dele contar que a mãe e o coisa e tal. Fala a verdade pra começar, eu nem achei que ele é culpado pela morte dos pais dela. Eu não achei. Não. Eles sabiam o que estavam fazendo e jamais deveriam ter levado a filha. A responsabilidade foi deles. Pois é, pensei isso também. É mais ou menos tipo assim, a 7 de 9 quando descobre lá que os pais dela faziam... sabe, aquele lance de caçavam Borgs, tipo Discovery Channel, entendeu? Pra ficar vendo os animais na floresta, na selva. Tipo, é como se a Seven, ao invés de... É como se do nada ela fosse culpar a Frota Estelar, ou melhor, a Federação, porque eles eram cientistas. como se fosse culpar. E vamos deixar claro, isso não faz o mínimo sentido, porque a federação não sabia das existências dos bots. Ah, calma, que no site Canon Fodder, ou aquele site dentro do Ex-Astra e Ciência, tem uma especulação ótima sobre isso. Mais um assunto para o podcast. Especulação. É, eu sei. Mas deixa eu falar uma coisa aqui antes de continuar essa coisa. A Mike, quando ela vai questionar o Leland para falar, para ele contar a história, ela usa uma frase que eu queria lançar aqui para vocês. Ela vira para ele e fala assim: mas eu estou lhe dando a chance, né? A chance de explicar. Você não acha que ela, tipo, ela não tá ameaçando um capitão superior dela? Ah, cara, nada que a gente já não viu pior, né? Ela apontou um phaser pra Capitã Jojo, né? No Evoca Hello, tipo, cara, ela, é que assim, eu falo, ela tá ameaçando um cara da sessão 31. O cara daquela sala poderia dar um tiro nela tranquilamente, inventar que foi ela que deu um tiro nela. Ah, não, consertando. Ela deu um Vulcan Nerve Pinch na Jojo, cara. Então, assim, cara, assim, a Michael achou ela muito empolgada, sabe? Assim, não, eu estou te dando a chance de você me contar a história. Cara, aí como fala com o Fernando, cara, cala a boca, Michael. Eu sou o capitão superior. Se você não quiser contar uma missão secreta que seus pais fizeram merda, não tem obrigação, cara, de contar. Cara, como eu queria, que ela bate em quem ela quer, ela faz o que ela quer, ela dá nerve pinch em quem ela quiser. Como eu queria ver uma cena, alguém dando um tapa na cara dessa Michael, cara? Tipo, cala a boca, Michael, pá! Essa é uma puta cena, né? Não, aí vem essa cena que o Leland conta que os pais delas estavam. O pai dela estavam trabalhando pra sessão 31 pra construir o traje. Parou. Eles estavam amarrados. Ela tava em cativeiro, tipo, pros pais delas trabalhar. Pô, obrigado pra sessão 31. Alguém me responda. É, deviam ser dois sacos de bosta, igual todo mundo da sessão 31, né? Não, isso é isso que eu quero dizer. Ninguém obrigou os pais da Michael a trabalhar pra sessão 31. Você entendeu? Numa missão, aconteceu algo e eles morreram. Ela vai dar um soco na cara do cara? Cara, esse negócio... Tipo, pra quê? Outra coisa, Thiago. Não, isso aí realmente é terrível e não vai haver consequências, é o pior. Ela poderia ter sido presa e levada imediatamente pro Brig... Pelo menos, mas não, não há consequências pra nada que ela, Tilly, alguém Discovery faça. Não tem consequências, né? Gente, a Michael vai ser presa, de tudo que ela fez, ela vai ser presa por causa de ter batido no Leland? Nunca. Você não me prendeu por visitar a Talos 4? Eu? Agora, mas pô, vocês não acharam meio... Uma coisa que eu assisti... É, então, cara, é um crime atrás do outro. A gente tem que fazer uma compilação dos crimes da Michael, cara, pra calcular a sentença. Deve dar umas três timelines, assim, cara, sei lá. Sei lá, deve dar a Kelvin timeline inteira, mais original. Mas, ó, o que eu pensei assistindo esse episódio é que eu achei muito... Cara, pensa bem, os pais da Michael... Você lembra do pai que falando não resolvemos com violência os argumentos dessa nave? Mas então... Sinceramente, só acho que teria ficado muito mais legal, porque apesar de eu estar zoando pra caralho, eu gostei de ver ela dando uns socos no Leland. Eu só acho que ia ser muito mais interessante esse soco cheirei no próximo episódio, não nesse. Não, cara, porque ele entregou. Na hora que ele entrega, não, quem estava construindo o traje era sua mãe, seu pai. Falou, pronto, é a mãe que tá lá dentro, não a Michael. Cara, ficou óbvio. A Michael dá soco sem disciplinada, não aceitar regras e achar que ela pode tudo. Esse não é o problema. O problema é ela ser assim e não haver consequências. Ela seria um personagem muito mais... Que a gente teria uma certa... Sei lá, a gente ia curtir o personagem se ela se fudesse de vez em quando, ficasse um mês presa lá, que nem o Tom Paris já ficou, entendeu? Alguma coisa, entendeu? Tudo bem, teve o lance do Context is for Kings, que fala que ela ficou 6 meses, mas daí ela também vem, porque ninguém sabe, que ela é solta assim, ela é muito importante, ela não pode ficar lá, ela é criminosa, mas... Então, é complicado isso. Agora, na verdade, ela foi solta porque o Lorca do Universo Espelho tinha um tesão pela Michael do Universo Espelho. Exato. Ele foi pra ela. Pelo menos foi o que eu entendi. Sim. Exatamente. Então, mas é bem bosta isso, né? Isso bem claro aí no final. Mas o que me deixaria essa cena legal vai ser o que aconteceu. Ela fosse dar um soco na cara do Leland, o Leland fala: pensa bem se você vai me dar esse soco. Sabe assim? Tipo, pensa bem no que pode acontecer se você me der esse soco. Porque o cara, ele não é o fodelão, esse cara? Esse cara não faz tudo, não tem uma nave que até tem camuflagem de asteroide? Sabe assim, né, com um pink comunicador, ele poderia fazer isso, me dá esse soco, que eu vou te jogar de um quadrante, você nunca mais vai ver a luz do sol. Sabe, falta, tipo, a sessão 31 nessa... Desculpa aí, viu, Valdomiro, mas só sabe vender caneca. Entendeu? Eles não têm autoridade, eles não são foda, entendeu? Eles só sabem vender caneca e anunciar então, pra todo mundo. Então, eles fazem um péssimo trabalho nisso também, assim como eu, né? Porque eu não vendo porra nenhuma. É verdade, quantas canecas você vendeu? Porra nenhuma, cara. Acabar essa merda, eu não vou fazer nunca mais essa porra. Mas, ó. Se você escrevesse sessão 30, ou se escrevesse o podcaster mais hater do Brasil, aí você vendia, ó. Verdade. Mas aí tinha que assumir que é um hater, né? Ah, marketing. Isso, marketing. Filho, marketing é um negócio. Tá faltando isso daí, cara. Boa, Fernando. Fernando vai ser um assessor para assuntos de marketing a partir de agora. Muito bom. Mas, ó, queria comentar, cara. Vocês não acharam meio... Puta, eu achei meio bosta, assim, esse negócio de repente, os pais da Michael eram da Sessão 31, cara. Vocês não acham que é um pouco demais também? Eles eram apenas os pais da Michael. Agora... Eles eram, tipo, trabalhavam pra Sessão 31, assim, sabe? Sei lá, né? Legal. Ah, eu me sinto. Sabe qual é o legal disso? É descobrir que os pais da Michael são os responsáveis pela dizimação de uma colônia inteira da Federação, porque eles estavam trabalhando nessa porra dessa colônia, né? Caramba, caramba. Então não é só a Michael, corre no sangue antes de fazer cagada mesmo, né, cara? A irresponsabilidade é muito boa, né? Cara, quando eu vi essa cena de que os pais da Michael eram mega cientistas, assim, sabe do que eu lembrei? Eu lembrei do Homem-Aranha 2, aquele... Eu ia falar isso, Thiago. Cara, eu falei assim, nossa, que original esse roteiro. Não, e olha só, na verdade eu ia comentar o seguinte, eu nem lembrei do filme. É que o filme, ele pega elementos de um arco do Aranha dos anos 90, que é muito ruim, que no arco é revelado que os pais do Peter Parker eram espiões da S.H.I.E.L.D. Eram espiões. Eram espiões que trabalhavam pra S.H.I.E.L.D. Eu lembro disso. Esse arco é terrível. É terrível. Nunca mais comentou a respeito de tão mal recebido que foi pelo... Ele é tão bosta esse arco, mas tão bosta que os caras pensaram, nossa, que legal, vamos fazer um filme com essa premissa. Não sei como que aquele espetacular Homem-Aranha 2 pega isso pra pega elementos dessa história pra botar lá. E é uma bosta o filme também, obviamente, né? Agora, então, assistindo esse episódio, eu pensei, caramba, cara, olha o arco dos anos 90 do Aranha aí, né? Os pais do Peter eram apenas... Os pais do Peter, não, vamos transformá-los em agentes, né? E aqui é a mesma coisa, quase, né, cara? Tipo, não dá pra ser só pessoas que morreram, né? Sempre tem que ser fodão. Porra, pessoas que morrem, pessoas morrem, meu cara, amigo. Cara, você tem noção? Infelizmente, a vida é assim. Que não existe nenhum aspecto da Michael que ela que é comum. Não, tipo assim, ela é minha irmã do Spock. Os pais dela eram agentes da Sessão 31. Cara, não tem um aspecto dela que não é grandioso. O Anjo Vermelho que atravessa a galáxia toda. Cara, não, o universo não... depende dela, brother. A Federação não existe sem ela. Por isso que solta ela da cadeia toda hora. Por isso que ela tem free pass, cara. O mundo não funciona sem ela. Aí a galerinha fica escutando, fala que a gente é hater, que a gente não sabe reclamar. Meu amigo, não é que a gente sabe reclamar, mas a gente tem um conhecimento de assistir, de discutir, de ler sobre vários assuntos, que quando você me chega em Star Trek e você vem com esse roteiro batido, bosta, cara, desculpa, não tem como eu aceitar um negócio desse. Você quer me surpreender? Me coloca uma coisa realmente interessante, alguma coisa nova, você entendeu? Ou um roteiro bem trabalhado, você entendeu? Ah, é, então. É, se fuder. É o famoso, se quer me fuder, me beija, né, cara? Resumindo. Então, me paga um jantar. Me paga um jantar, é, pelo menos, né, cara? Discovery só pisa na gente, quer que a gente acredite nesses negócios, cara? É muito. Ai, cara, é uma beleza. Você sabe que o que eu gosto de gravar o Sessão 31 Disco é pelo menos a gente tem um bom humor. Vocês pode chamar de hater, pode chamar o que quiser, mas não pode falar que a gente não ri pra caralho em todo episódio. Não, depende, hein? Tem episódio aí que a gente tava na bad fudida, cara. Era lá. Não, o episódio da cabeça dos Pringles, a gente foi bem deprimente, aquela gravação. A gente aquele do bebê, bebê decepado lá, cara, eu lembro que foi a... Caralho, brother, é porque eu fiquei mal vendo, eu ainda tô mal de pensar naquilo, cara, eu não quero pensar nisso. Eu fui chorar porque eu lembro do filho do Tyler. Você quer trollar o Torelli, cara, você manda pelo correio uma cabeça de bebê Klingon, assim, tipo... Mandar uma caixa pra ele, assim... Sacanagem. Parece meio filha da putice, mas. Não, imagina! Imagina, cara! Isso aí é uma coisa que só um amigo de verdade faz pra você. Cara, eu tenho um amigo tracker que ele é a cara do Tyler, maluco. O cara fica puto quando eu digo isso pra ele. Ele parece não. Ah, cara, mas isso é uma coisa, a gente grava feliz, a gente grava fazendo piada, a gente não grava aparecendo no Jornal Nacional, né? Que isso deixa muito mais chata a coisa. Olha aí, né? Direitinho aí, hein? Mais uma, já são três hoje, já acho. Vai contando aí. Não era isso que eu queria dizer, mas... Vai falando em Klingon, aí a gente tem aquela cena que a Michael vai direto brigar com o Ash. Cara, ela foi brigar com o Ash porque o Ash não sabe de porra nenhuma que acontece nada, cara. Eu achei que você sabia. A gente tem certeza, o Ash não sabe de porra nenhuma. Ela vai lá cobrar, você sabia? É óbvio que ele não sabia, ele não sabe de nada. Esse cara não sabe nem o que ele tomou no café da manhã ontem. Esse cara o Ash, é um o Ash é aquele maluco quando vende uma empresa e não pode demitir aquele funcionário, senão vai ter cargo trabalhista pra caralho, sabe? Mantém lá, tipo, fazendo nada. Partinho, cara. Nossa, se eu fosse só trocar o Ash Tyler no meio do corredor, eu falei, Ash, que tal a gente ir no cabeleireiro e fazer um pouco, cortar essa barba, pentear esse cabelo, né? Porque te falar. O Ash passa e entrega o copo pra ele, copo vazio, cara. Joga aí fora pra mim. Tá, eu só queria, antes de terminar, de falar dessa cena da Michael com o Leland, é que, cara, a interpretação da Sonico, ela tem um ódio no olhar, um jeito tão arrogante de falar. Eu fico pensando, meu, não dá pra ter uma empatia com a personagem, gostar dela, tipo, torcer por ela, meu, na boa, cara, eu não consigo, não dá, velho. Tipo, eu pego antipatia por ela, e não é birra com coisa não, cara, não é querendo ser chato... Podem me chamar de chato, mas não é, cara. Eu realmente tento abrir a mente pra isso. Não, eu te entendo, cara. Eu fico vendo... Eu tava pensando isso ontem, cara. O cara que faz o Spock, o Peck, ele só tá numa situação ruim. Me lembrou muito o Tom Hardy fazendo o Shinzon, que é uma merda, né? Mas que o cara é um puta ator, cara. O cara, sem dúvida, é um dos meus atores preferidos hoje em dia, saco? A Soneca não, cara. Eu não consigo imaginar ela fazendo outras coisas bem, cara. O cara é muito ruim, brother. Nossa, cara, ela é... Eu realmente... Eu tinha dúvidas em relação a isso na primeira temporada. Se eu achava ela uma atriz ruim, eu ficava na dúvida. Hoje, cara, hoje eu acho ela, tipo, excesso de, sabe, os overactings... Ela tem várias expressões antipáticas, ela é... Cara, não era pra ela ser a protagonista de um show, cara, muito menos Star Trek, velho. Cara, ela deve ser boa de chorar do nada, tem ator que é assim. Você lembra o dançarino do Ratinho, que ele chorava à toa, ele conseguia chorar a qualquer momento? É tipo ela, cara. Boa. Ela fez alguma coisa triste, que deixou ela muito triste alguma vez, aí ela começa a chorar, cara. Negócio assim, incrível, acho que isso é atuar. E acha que isso é atuar. Olha, eu vou... Mas eu falei isso com o Valdomiro, que eu não queria ter comentado isso num outro programa dele passado, mas eu falei isso pra ele no particular. A Sonica, ela não consegue ser uma atriz. Eu não consigo, ela não consegue, tudo é forçado demais na hora do choro. Você vê que ele não é natural. Aí vão vir as pessoas falando, não, né, também não era um puta mal ator. Eu falei assim, meu amigo, para de colocar, procurar solução no presente, no passado. Se no passado era ruim. Você não quer me entregar uma série nova, revolucionária? Então faz a coisa direito. Olha, o meu problema com isso aí não é o Shatner era um ator ruim. Porque o Shatner era uma... Não. Era uma zoeira. Não, mas ele não era ruim, sempre não. Não, ele não é um mau ator, mas ele exagerava. Aí vai, sempre que a gente ria, sempre que alguém falava, ah, você viu o Shatner com a mão no pescoço, a gente ria. Cara, mas... Olha o Shatner de pretendo, se você chegar e falar, ah, a Soneco tá fazendo um belo Shatner. Ai, como você fala isso, ela é uma grande atriz, esse que é o negócio. Quando é o Shatner, todo mundo ria. Quando é com a Soneco, eu tô ofendendo alguém. Por que eu não posso zoar ela do jeito que eu zoou o William Shatner? E olha, o William Shatner... é o meu autor favorito de todos os tempos. Tô nem aí que ele faça. Eu amo o cara. Fazer TV nos anos 60 era outra coisa do que fazer hoje em dia, né, porra? Não, cara, todo mundo aí tinha uma atuação mais ou menos exagerada, brother. Eu não consigo achar o Shatner tão ruim como o nego fala. Não, cara, é a verdade, assim, a gente já falou algumas outras vezes, e vale também falar isso depois. Mas assim, o Shatner, ele é um cara que depende muito de uma rédea curta, sabe? Tem que ter um bom diretor dizendo, ó, menos, ok. E aí você vê ótimas atuações dele. Não é à toa que na... Você pega, tipo, os comentários do Bob Justman sobre ele. Todo mundo achava ele bom, cara. Ele é bom, entendeu? Só que os momentos de overacting acabam sobressaindo demais. E é lógico, no tempo que a gente vive, tudo vira meme, viral e tal. Então, dá a impressão que isso é o Kirk. Mas não, gente que nunca assistiu TOS, cara. É, cara. Tem gente que nunca assistiu TOS e fala isso. Essa pessoa que... Eu tenho uma certa, assim, quando eu ouço falar que o Shatner é ruim, eu já olho meio assim, essa pessoa, será que... O que, que ela tá falando exatamente? Não, mas o que eu tô falando é que eles usam, ficam usando essa desculpa, usando essa desculpa, assim, entendeu? Falar, mas o cara também era ruim. É isso que me incomoda, você entendeu? Tipo, a gente tá falando dessa série, e nessa série, essa atriz não me convence. Você entendeu? Ela não me convenceu na primeira olhada que ela deu lá naquele quarto do Spock, que ela, fez aquela cara. Pra quê, meu amigo? Você tá olhando pra quê? Você não me convence. O problema é isso, ela não tá me convencendo. Olha, assim, né, todo esse negócio, toda essa coisa que a gente tá comentando, no final das contas, é o famoso, muita gente fala sem ver. Do mesmo jeito que sempre que a gente solta um podcast, já começam a falar merda sem antes escutar. É os tempos de hoje. Vamos seguindo aí. A próxima cena é uma cena boa, né? Dá pra dizer que é boa? O Culber com a Diana Troy Wannabe. E aí, que é a... Almirante Kathleen Kennedy. Almirante Kathleen Kennedy. É isso aí, cara. Pessoalmente, eu gostei bastante dessa cena, por causa que você tem um cara claramente sofrendo de estresse pós-traumático com razão, e você tem uma almirante que, em teoria, era uma psicóloga. Porra, vamos aproveitar, né? Não, e esse aí é um drama, tipo, real. Olha só, ele me ama, eu não quero machucar ele, não consigo dar o que ele quer, não sei o que eu faço, tô perdido. Cara, isso é drama bom, cara. É tipo uma escrita de algo maduro. Isso aí existe, cara. Pode existir, entendeu? Não exatamente isso. O cara volta, não tô dizendo voltou da morte, não é isso. Não, mas tem caso, cara. Tem gente que é dada como morta, some e aparece depois, tipo o náufrago. Sim, sim. A outra pessoa já refez a vida, não quer mais saber. Um coma que durou algum tempo. Dá pra imaginar algumas coisas, né? Outra coisa aí. Oi, fala. Não, é que realmente, pô, o que ela falou pra ele tava certo, sabe? O que ela falou pra ele fazia total sentido. Não era uma coisa jogada pra fazer draminha. Ela realmente falou uma coisa inteligente. Gente, realmente. E sensível, e madura, e coisa que você fala, pô, lição aí, uma lição, cara. E é legal também o jeito que foi filmado e dirigido, né? Não tá tudo azul, não tem lens flares. É legal. Sabe, uma cena com uma iluminação quente. Eu gosto disso, é bom apontar, porque Discovery faz sempre o oposto. E aqui tá bacana. Eles fizeram um ambiente de escritório, de consultório, de psiquiatra mesmo, né? É, me lembrou um pouco, em termos de fotografia, uma cena que eu adoro, cara, que é do Generations, quando a Diana Troy tá conversando com o Picard conta que o René e o irmão dele morreram no incêndio. Então, aquela mesma... uma iluminação parecida, de certa forma, também lidando, é uma coisa de terapia, então me lembrou isso, achei que foi legal, de verdade, foi positivo, uma cena positiva também, termina bacana e tal, quem nos dera Discovery fosse mais assim, já que é pra ter cenas mais melodramáticas. Acabou ficando menor nesse episódio porque foca tudo em Michael, imagina se focasse mais em Culber e Stamets, né? O Fernando não vai comentar que o Scott sempre fala que nem o Almirante tinha uma sala daquele tamanho, ele sempre fala isso. Cara, eu não pensei nisso quando eu tava vendo a cena. E depois, a gente viu o tamanho do quarto do Spock e tal. Mas você sabe que, querendo ser, tipo, muito, muito imparcial, apesar dessa fala do Scott, o quarto do Pike na Enterprise no episódio The Cage é enorme. É, mas não aquele enorme, né, cara? Então, é enorme coisa, mas se você comparar com o quarto do Kirk... Ele é gigantesco. Não, mas se você compara... Não, você tem que comparar com o quarto que deram pro Scott na Enterprise D. Aí que você tem que comparar. Não, concordo. Eu concordo com essa parte. Eu tô falando que se a gente voltar e ver a cena do The Cage, o quarto do Pike era maior. Se você lembrar, tinha só 200 caras na Enterprise na época do Pike, não 400. É legal que né? Então, sei lá, às vezes, o quarto era maior. É legal que ele tem aquelas TVs da década de 50, né? Que parece um móvel. Né? Muito louco. Da hora. Mas, ó, voltando aqui, cara. Tem umas coisas que não tem muito jeito. É que nem aquele pad do Kirk do tamanho de uma geladeira. É, que nem o advogado do século XXIII com uma biblioteca com livros de papel, né? Sensacional. Tá, vamos voltar pra cá. Mas também tu nem passa, cara. O cara é colecionador, porra. Vai lá. É isso. Eu encaro assim. É, vamos voltar, cara. Vocês querem ficar falando de coisa boa? Eu tô arrastando vocês aqui pro inferno. Vamos lá. Vamos lá. Nós temos a cena da Michael lutando com... Como é que é? Treinando um boxe ali, umas lutas ali, uns chutes. Me lembrou só pelo... Né, aquela coisa do Cisco batendo no saco de boxe, mas óbvio, estamos falando de Discovery. Nada a ver com... O que vocês acham? O Spock chega pra falar umas verdades, ao mesmo tempo fazer amizade, voltar, ficar amiguinho com a... E aí? Cara, eu gostei, assim, de certa forma, da conversa dos dois, assim, sabe? De eles chegarem num certo acordo... Né, de ficarem mais acessíveis. Assim, eu gostei da conversa, sabe? Eu tenho só elogios. O que eu não gostei, talvez seja o que você vai falar agora. Ele querer ter visto uma cena de agressão. Sabe, falei, cara, pô, exato. Essa cena, uma cena de agressão. Essa cena toda, ela, até pela direção, fotografia, mais uma vez não tá aquele azul desgraçado e tudo. Tem isso, né? Bacana. Tá bom. Além disso, também concordo, uma cena legal. É legal ver pessoas se entendendo. Eles não têm por que ficar nessa briguinha. É legal, legal. Só que o Spock falar que gostaria de estar lá e pra ver quando a Michael Zuculi, né? Aí você já. Meu, sério mesmo, cara. Então. E não vem me falar que o Spock ele é novo, ele tava crescendo. Ele é vulcano, seu filho de uma puta. Vulcano não tem essa necessidade de ver violência. Então não vem com essa que ele era Spock novo. Não é Spock novo, não. Ele era vulcano. Então, assim, não vem com esses paranauê, não. Não, não dá, cara. Eu achei demais. É que esse Spock aí, como é que é? Ele gosta de emoções. Como é que ele falou no outro episódio? É, ele é o especialista em emoções e dá conselhos emocionais pros outros ainda também. Tem essa? Você quer emoção? Você transa com uma mina sem camisinha no período fértil dela, isso é com emoção. É isso aí. Confesso não, assim. Se tiver, você vai ter emoção pelo próximo mês todo, meu amigo. É isso aí, cara. Pelos próximos meses e anos, e é isso aí, muita emoção. Eu preferia não passar por essa emoção aí, se vocês permitirem, tá? Ah, se nós permitirmos? Tá bom, Fernando, deixa eu ver se eu permito. Se tiver como, né? Deixa pra lá. Melhor não, né, cara? É, cara. Mas é isso, cara. É uma cena bem dirigida, mas como eu já não tenho mais. Eu não tenho simpatia pela Michael, eu só fico meio assim, mas é legal a cena, de fato, né? Ele se entendendo. É legal. Só que a Michael. Mas eu não consigo ver o Spock ainda, cara. Eu não consigo ver o Spock. Não, porque ele é um vulcano comum. Veja bem, eu tô falando que é uma cena legal. Né? Eu não tô vendo Spock, eu não tô vendo Star Trek. Assim. E a Michael chorando é mais uma cena, né? O problema é que é sempre mais uma cena. Nunca é diferente. Nossa, ela chorou. Não. É o contrário, se ela não chorar, é o diferente. Vocês gostaram do uniforme de treino dela? Ah, eu gostei, cara. Você lembra? É bem, lembra o uniforme de treino da série clássica, que era o Kirk com um colã sem camisa? Era legal, ele usava a calça do Chapolin Colorado, eu achava legal. Ele usava uma leg vermelha. É, cara. E todo mundo usava um kimoninho mal tingido, menos ele, porque ele tinha que mostrar o peito másculo dele. É, eu lembro. Eu lembro que tinha aquele cara meio que tava lá rindo do Charlie, né? Rindo, aí o Charlie desaparece com ele. Esse uniforme lembra bastante o da 7 de 9 também. É, de certa forma. E eu lembrei também dos... Da 7 de 9 me lembrou bastante, quando ela tá praticando tiro com a Janeway. Isso. Aliás, eu reassisti esse episódio recentemente. É o Hope and Fear. Domiro, você só assiste Star Trek, porra? Parece, né? Parece. Mas é o Hope and Fear, é o último da quarta temporada esse daí. A gente conversa com o Valdomiro via. Vou falar essa agora. Inclusive, a gente comentou isso hoje com o Fernando, gravando lá o negócio. Porra, a gente manda alguma coisa pro Valdomiro, o Valdomiro vira e fala, ah, porque eu assisti esse episódio hoje ou ontem. Eu acabei de assistir. Caralho, Valdomiro. Cara. Valdomiro só vê Star Trek e Discovery. Puta, cara, é verdade. Ó, em minha defesa, eu também assisto Orville. Nossa, que diferença. Isso que eu ia falar, ele anda assistindo Orville, que eu sei. Não, em minha defesa eu tô fazendo rewatch de Anos Incríveis, tô terminando. Aliás, puta, sério do caralho. Maravilhoso. Anos Incríveis, eles são maravilhosos. Valdomiro, por favor, responda para todas as pessoas que estão pedindo pra você fazer um podcast de Orville. Então, cara, se eu pudesse me desdobrar em dois, ia ter podcast até de Cobra Kai, entendeu? Mas, como não dá, né, cara? Então é complicado. Voltou já, cara? Já tem temporada nova? Tá saindo uns treinos fudidos. Ainda não. Vamos ver se o Thiago grava um Capitão Cast dele lá, a gente fala de Cobra Kai. Eu vou fazer, mas assim, de Orville, mas eu não vou fazer de episódio por episódio, não. Eu vou fazer de temporada. Ah, cara, certo você. Querendo ou não, Orville não sabe. Não é. Orville não tá sendo distribuído como outras séries está. Então, tipo assim, a gente vai fazer uma coisa que a galera não tá assistindo, você assim, entendeu? Mas um dia vai. É, o problema é. Fazer um podcast de Orville, na verdade, tem pouquíssimas pessoas assistindo. Ah, cara, sério mesmo, vocês estão muito querendo falar de coisa boa. Vamos voltar aqui, cara. Vamos. Isso, vamos voltar. O plano dos caras, na conversa lá, eu esqueci de falar que em algumas coisas Discovery tá acertando no Technobabble, em algumas coisas. Por exemplo, quando eles falam, tem a conversa com a Giorgio, já foi a conversa? É, a gente ficou falando tanto do diálogo ruim. Mas assim, quando eles falam, ah, mas não tem energia suficiente, ah, mas não sei o que, tem um depósito de deutério, e lá a gente pode montar alguma coisa com plasma, pra daí dar, o, dar a ignição, sei lá, dar, o, dar, dar energia pra poder fazer o negócio de gravitons pra atrair. Cara, esses termos são todos da timeline original mesmo. Muito usados no século 24. Deutério, gravitons, mesmo os tachyons que eles usam, só que de forma meio não muito bem utilizada. Então, de certa forma, eu vejo uma melhor utilização de Technobabble. Não que isso acrescenta para storytelling, construção de personagens, nada disso. Mas vale o elogio aí que tá tendo um certo cuidado, sabe? Eu percebo pode, isso. Mas aí é uma coisa que a gente tem que falar. Pode não acrescentar para storytelling o quanto você quiser. Mas pra gente que entende o que eles estão falando, acrescenta pra caralho. E isso é importante. Sabe por quê, ó? Ok. Sabe por quê, ó? Pra pessoas que se julgam novas e que nós somos dinossauros e que não precisa de nada disso, fica feliz que você tem. Mas nós ficamos felizes quando a gente vê a coisa acertando. E eu fico feliz pra caralho quando eles acertam. Não, não faz ideia. Porque assim, tipo... Eu vou o dia torcendo pra eles acertarem. Não é jogado, cara, esse lance de Deutério. Porque a gente tem um episódio em Enterprise lá que é o... Caralho, esqueci o nome lá dos Klingons lá, que a Tipo ensina todo mundo a lutar o Susmaná lá, que é com o pessoal. Eles fazem o intensivão de Susmaná, todo mundo tem a lutinha contra os Klingons, né? Aquela colônia, ela. Aliás, é uma colônia, né? É uma colônia pra processar. Aqueles colonos, naquele planeta deles, eles têm um depósito enorme de deutério. E deutério serve pra lá de matéria. De matéria. Sim. Como é que chama? No reator. Então, realmente, tanto que em Voyager a gente vê os caras indo atrás de deutério pra cá. Tem depósito de deutério, os caras vão atrás, entendeu? Então, realmente, é energia. No episódio do planeta Demônio, não é deutério que eles acham lá naquela porcaria? O Dima, né? Isso, o Dima. E não é deutério. É pra ver que o negócio é importante. Não, é energia. É energia pra caralho, assim. Tipo. Realmente é a partir daí que eles extraem, tem que ter uma quantidade de energia muito grande para ver a reação de matéria e antimatéria. Aí é bom, aí teria que ter toda uma explicação sobre isso. Mas a questão é, eles pensaram nisso, sabe? Não é jogada, eles pensaram nisso. Essa aqui é a parte legal é que, tipo, sei lá, quando eu era moleque eu escutava alguém falando esse tipo de coisa, eu falava, meu, olha, o cara sabe pra caralho, um dia eu quero saber que nem tanto. Hoje em dia a pessoa escuta a gente falando isso, eu não preciso dessas informações para gostar de Jornada nas Estrelas, seu dinossauro. Cara, qual o problema de você querer ter conhecimento do negócio que você fala que ama? Mas, né, bro, quem não tinha um amigo mais velho que já assistia a parada há muito mais tempo, que escutava essas paradas e ficava assim, caralho, que foda isso, brother. E tu tirava dúvida com o cara, e o maluco falava de parada que você não tinha visto ainda. Porra, era do caralho, você aprendia assim, cara. E estreitava os laços de amizade. Hoje em dia todo mundo sabe de tudo, cara. Tu não precisa conversar com ninguém mais. Não, é um saco. Você fala isso, você fala alguma coisa, a pessoa, sabe, você tá querendo escutar alguém contando uma história ou falando isso, por exemplo, deutério, e tem alguém interrompendo e falando, não, isso eu já sei, que coisa, cala a boca. Saco, fica quieto. Aliás, o legal, por exemplo, o Thiago tá vendo, a gente tá vendo de fazer lá o Quarks Bar de novo. Cara, uma das coisas mais legais de fazer o Quarks Bar é a gente sentar e falar esse tipo de nerdice absurda. É uma das coisas mais divertidas. Mas uma coisa que você falou, antigamente a gente via alguém falando que queria saber, falar, entender disso. Hoje em dia a gente fala e se sente envergonhado. Nossa, eu sei disso, que merda. Nossa, que eu sou. Eu estou zoado pela minha própria namorada de virgem, é foda. Nossa, que virgem que eu sou, eu sei disso, cara. Eu sei explicar toda a reação do motor matéria antimatéria, que idiota que eu sou. É uma bosta, né, cara? É uma bosta. Não, o pior é você escutar, você sabe disso porque você vê as séries. Daí você vai ver uma pessoa vir e fala assim: ah, eu não preciso saber disso pra ser fã. Ah, tá bom então, beleza. Tá bom. Ninguém precisa saber de nada, entendeu? Não, não, não é isso. Não precisa, mas também precisa escrotizar quem sabe, cara. É isso que eu ia falar. É uma informação legal, mas o problema é como as pessoas hoje em dia elas invertem as coisas. Como eu não sei, ao invés de eu ir atrás da informação, caso eu escrutizo e diminuo a pessoa que sabe. É assim que funciona. Porque aí você não precisa ir atrás da informação. Não, é isso que o Thiago tá falando, é verdade. Em vez de eu admirar o conhecimento da pessoa, eu ridicularizo ela por ela ter conhecimento que eu não tenho. Viu? Isso é a coisa mais infantil que você pode fazer. Isso é até desonesto, é covarde. Não, é por causa que quando eu vou ver uma palestra sobre, sei lá, uma pessoa que quer falar de um assunto, eu vou atrás da pessoa que, sei lá, estudou o assunto, conhece o assunto, ou a pessoa que nunca escutou falar, mas ela gosta do assunto. É, como eu vou? Eu vou numa palestra de astrofísica. Eu vou no cara doutorado em astrofísica ou eu vou no cara que lê um site da internet e fala, ah, eu gosto muito do assunto. Você quer você vai procurar um especialista ou vai falar com um coach? Entendeu? É mais ou menos isso. A minha próxima consulta no médico, não vou num médico graduado, eu vou num cara que leu uma revistinha de medicina. É, que fala das curas da física quântica. Mas num ator que interpretava um médico na novela. Eu vou no cara do Boston, isso aí, do hospital lá do... Eu vou com o George Clooney. Pessoal, imagina, cara. Mas açougueira, ele usa branco também. Ah, os caras da NASA lá, você lembra daquelas histórias que acho que era professores ou caras da NASA, sei lá, quando o Nimoy chegava assim em visitas, eles faziam perguntas sérias pro Nimoy, cara, porque eles eram fãs de Star Trek, entendeu? Então é. Tá, pessoal. Eu tenho essa história, isso é um absurdo. Vocês estão muito falando de coisas legais, cara. Vamos voltar pra cá, eu tô falando, cara. Ó, tem que falar desse episódio. Vamos lá. The line has to be drawn here! This far and no further! O importante é que eles dão esse planejamento que tem aqui no planeta, caralho, a 4. Aí a Michael vira aqui numa cena e fala assim: eu preciso morrer. Eu vou deixar essa frase solta aqui agora pra no final a gente voltar. Mas ela vira e fala: eu preciso morrer. Aí todo mundo olha pra cara dela e fala: ok, é meio estranho isso, mas ok. Mas depois a gente volta a esse assunto. Cara, isso aí é bom pra aquelas páginas de niilismo, né, no Facebook, colocar essa cena aí, esse frame dela falando isso. É, ok, o que mais? O pai que se opõe, mas... Né? Se opõe, mas se ele quisesse se opor mesmo, ele é o capitão, né? Que, né? Sabe, apus? Ó, não mata, não. Nós temos na sequência. Thiago, vamos lá, cara. Eu tô com preguiça, cara. Me ajuda aí. Aí ele tá o Spock falando que ele... Ah, tá. Você tem já pula, já pula. Tá explicando. Já tá pulando já. Já pulou essa porra toda, então. Pula. Então vamos já falar... vamos falar aquela cena maravilhosa da Michael indo dar o beijo de despedida no Ash. Porque ele só tá aí nessa série pra isso, pra já ela. O Ash é só... Ele é só... O Ash tá aí só pra ser o varão, né, cara? Ele é só isso pra gente. Varão, nossa senhora. Não, ele tá aí pra... É o vibrador ambulante da Michael. E da Little Rel. Isso, também. Sim. Então, mas ó, eu queria comentar então que toda essa cena de planejamento e tal, tudo mais, eu achei que foi bem editada, bem dirigida, e a trilha sonora foi boa, cara. Eu gostei. Sim. Sabe? Nesse aspecto, entende? Eu achei que tá interessante, tipo, tá divertido. Não tô com sono e nem... sabe, aquele negócio entediante agora. Nesse aspecto, eu acho que tá prendendo a atenção, entende? Uhum. Qualquer cena com o cara, eu já tô... Principalmente se a cena junto com a Michael, aí a coisa já... Não nessa cena da Michael, tô falando mais quando também tá a galera ali e tal, os caras planejando. Cara, eu não consigo conceber a ideia deles terem um assassino dentro da nave Klingon, você entendeu? Só porque mudou a cara dele, tá suave, você entendeu? Isso eu não consigo engolir, você entendeu? E ela vai fazer o quê? Ela vai lá beijar o Klingon, você entendeu? Ai, meu amor, eu acho que eu vou morrer... E tô aqui vim dar uma antes de morrer, porque vai que eu morro mesmo. Antes né? Isso, mas... antes tivesse feito isso também, né? Mas não rolou tanto. Acho que só beijar, né? Só um selinho. E, cara, o que eu não aguento mais, Thiago, é essa cara chorosa da Michael também, cara. Puta, cara, é toda a cena, cara. Toda a cena, veja bem, toda a cena. É isso aí, eu falei errado ali, é conceber, tá? Não conceder. Eu falei errado, mas foda-se, vamos pra próxima cena. Pro que é, tá bom, cara. Pro que é, tá bom. Tá bom, então. Tá bom. Tá, que mais é? Esse beijo, esse... Ah, cara, esse casal, hein, cara? Não, deixa, tem que comentar isso. Eu vendo essa cena, eu pensei, caramba, acho que é o casal menos interessante. Cara, o Ash, esse personagem inútil, e a Michael, cara, chorando, beijando ele. Eu falei, caramba, que interessante que tá isso aqui. Cara, o Ash é um nuco, cara. Tiraram um dos perus dele pra ele virar humano, porra. Será que ele guardou na gaveta? Ficou com um de reserva? Acho que é por isso que ela não briga com a Michael, porque ela tem um lá e a Michael tá com esse aí. É, não tem problema, pô. Ela só quer mesmo o pinto do Ash. Sim. Então ele não seria eunuco, ele seria meio-nuco. Meio-nuco. Acho que pro Klingon ele seria eunuco, né? Já que esses Klingons têm dois pintos, cara. Eu só tenho um, cara. Se me tirar um, eu fico sem. Pintos à parte, cara, na próxima cena... Chateado, inclusive. Não é o que eu quero que aconteça. Caralho, é foda. Na próxima cena, a gente vê uma coisa que eu achei interessante, mas esquisita, né? Mas é interessante. A oficial que substitui a Frieza é justamente a atriz que fazia a Frieza na temporada anterior, né? Vocês repararam. E eu posso te explicar isso, Vai lá. É simples assim, quando eles foram fazer o primeiro, lá primeiro, antes de ter toda a bagunça, eles assinaram o contrato com essa mulher de uma temporada pra todos os episódios. Aí, quando teve a troca de showrunner, eles decidiram matar a Frieza. Aí como que você mata a Frieza se tem contrato assinado? O que que você faz? Você substitui a Frieza pra uma outra atriz, você assina só um contrato de 3 episódios, ela morre, e aí quando ela morre, você traz de volta a atriz anterior, entendeu? Legal. Isso pra mim foi só uma jogada pra poder, entendeu? Fazer um erro, entendeu? Tá um erro. O que eu gostei é que agora a gente tem... A merda, brother. O que eu gostei mesmo é que agora a gente tem a Lady Gaga na ponte, cara. Ela é a cara da Gaga, velho. Então... Ela é bonita. É, cara, da hora, velho. Bonita. Tem que comemorar quando aparece mulher bonita e descobre, velho. Ela não é... Não dá... Que é? Aí, Valdomiro, tá vendo? Você é mulher bonita, fala aí agora. Então, cara, tem que comemorar, porra. É, uma coisa que eu não curti muito dessa cena é que, tipo, só agora que essa mulher assumiu o posto dela... Porque imagina assim, ali, vamos ser sinceros, a ponte de comando, você tem vários setores, e esses setores, tem várias pessoas que trabalham nisso. E toda hora entra e sai. Você lembra que o Cisco, quando foi lá na Enterprise, tinha lá o posto, ele foi lá e sentou e trabalhou e foi embora? Então assim, quando eu vejo, eles quiseram dar uma carga dramática pra alguém assumindo o posto, tipo, ela não tá entrando no lugar da Aira, ela só tá assumindo mais um posto dentro da nave. Você entendeu? Então é isso que eu não curti muito, assim. Bom, ele chamou ela de tenente bem pra dizer que ela pode substituir a Aira. Ou seja, ela tem o cargo, se você for olhar o Kyra, sim, a Aira, sabe o que a Aira fazia? A Aira era a navegadora do Sporo Drives. Ela controla os Sporo Drives dali, você entendeu? Não, apesar do Stamets... Mas ela não fazia só isso, até porque eles nem usavam o Sporo Drive mais tanto. Não estão sem usar há muito tempo aí já. Então, porque a série virou outra, né? Porque até os 5 primeiros episódios era outra série. Mas né? Até aí, né, cara, muda a cada 3 episódios, né? Aquele negócio. Então... Tá beleza. Aí já temos a cena, aí vai pra cena que eles estão no planeta, certo? Peraí, você tá nessa cena? Sim, já tô na cena em que a Jojo e a Michael são mega brothers. Ah, você gostou que ela colocou a mão no ombro, tipo, sou brother sua, vai lá, filhão? Não, é sensacional, agora é mãe e filha, cara. A mesma Jojo que obrigou a Michael a comer carne que é o piano, naquele episódio do espelho, agora tá tudo ok. E o que você achou com o Stamets? Tem lá uma pequena DR. Eu gostei, cara. Achei legal que o Stamets tá tendo um pouco mais de dignidade própria, né? Do que ficar, tipo, sendo pisado pelo Culber, né? E agora que o Culber tava querendo reaproximar ele, agora eu não quero mais também. Então eu gostei disso daí. Mas você tem que se dar valor, cara. É, cara, eu gostei, porra. Tá certo. Eu gostei daquele fosse, cara, agora não é hora. E pelo que você fez, talvez nunca fosse mais ser a hora. aquele lance do meme lá. Se você não me quis assim, não, não vem atrás quando eu estiver assim, entendeu? Então é mais ou menos isso. É, mas é verdade mesmo, porra. Assim, apesar de eu não tirar nenhuma pouca razão do médico, por causa que realmente, cara, o que ele passou coisa... Pô, ele tava bravo por causa que o marido dele tava feliz que ele tava vivo. É meio sacanagem também, né? Meio... Sei lá. Mas é isso aí. Assim, você... Por isso que essa relação tá legal pra caramba desses dois. Porque você consegue ver os dois lados da história e você vê que, tipo, faz sentido a reação dos dois. Não, e é legal porque tá tendo esse vai e volta. Agora o Stamets tá dificinho, pagando de difícil. É legal, cara. Acho que tá indo natural, entendeu? Pena, mais uma vez, que é pouco tempo. A gente foca na Michael, né? Mas se tivesse mais ele... Não foca no Spock. Oi, não entendi. O que que é? Cortou. Não, eu ia falar que já pensou se em vez de beijo da Michael e do coisa, a gente tivesse tido uma cena mais profunda dos dois, olha que legal. Mas não, tem que ter o beijo da Michael e do coisa. Do casal mais que você acredita da TV, né, cara? Casal mais mala de Star Trek. Cara, eu ainda acho que o Nilix é terrível, mas esses dois estão conseguindo bater o Nilix e a Kes. E o Nilix e a Kes é difícil de bater, viu? É difícil de bater. Até então era unânime, pior casal do Star Trek. Mas já não, pra mim já não é mais. Não é mais, entendeu? Você não ficava vendo o melodrama, o Nilix e a Kes chorando e... Ah, não sei o quê. Não tinha essas babaquices. Tinha outras babaquices. É, E o bom da Cassie é que ela tem a expectativa de vida de um hamster, né? Então significa que não ia durar a série inteira. Então você tinha pelo menos a certeza que uma hora ela ia, né? Uma hora acabou, né? Como é que é? Ô, oh, você vai terminar? Eu tô cansado, vou terminar aquela hora. Ah, não, mas 2 anos ela morreu. Podia mostrar, né, cara? Alguma coisa assim. Mas ó, beleza. Aí agora a gente bota a Michael numa cadeira. Cara, essa cena. Não, pera aí. Eu gostaria de discutir uma cena. Volta aí a cena. Até gostaria de discutir o popô do Spock nesse macacão. Cara, como esse cara tem um popô gigante? Cara, parecia que o macacão. Cara, eu vou falar pra você, cara. Eu tinha reparado nisso. Eu tava vendo a cena aqui pela segunda vez. Aí eu pensei, ué, quem que é essa personagem? Tem uma vulcana aí, cara? Né? Aí eu falei, puta que pariu, o Spock, velho. Olha aí, ó. A gente nunca teve um Spock com o popô tão redondinho assim, cara. Parecia que ele ia explodir naquele colãozinho apertado. É isso aí, cara. Esse é o Spock, cara. O Spock atual. É tipo aquele clipe do. Aquele clipe do Aerosmith, Dudes Look Like a Lady. Look like a lady! Tá rolando de fundo aí, inclusive. Mas eu não reparei, cara. Eu não tinha reparado, tive que ver. Porque depois gravei a live com o Thiago, que ele ficou falando da bunda do Peck. Por causa que o Nimoy não tinha bunda, né? Ele era meio magrão, né? Meio não. Ele Nimoy era macho, meu irmão. Nimoy era de uma época que homem não tinha bunda, cara. Agora a gente era igual Playmobil. Eram dois paus enfiados no tronco. A gente não tinha bunda. Entendeu? Agora não. O Spock da nova geração é Bubble Butt, cara. É praticamente. É foda, né, cara? É isso aí. Tá, então agora vamos ver também aí uma cena de sei lá quantos minutos de Michael agonizando até a morte. Eu achei em primeiro lugar que eu ia achar da hora essa cena, mas na verdade eu comecei a pensar que é muito de mau gosto, cara. É muito feio o ser humano agonizando, saindo bolha da cara, explodindo, sei lá, velho. Falei, caralho. Então, cara. eu tinha uma solução muito mais prática pra isso. Diz aí. Dá um tiro nela, né? Ela não ia agonizar. Ela ia apagar. Não era isso que eles queriam? Sim. Sabe o que daria pra fazer, Thiago? Eu pensei agora que você falou nisso. Mesmo que não fosse um tiro imediato, que fosse um veneno que ia matar em 2 minutos. Entendeu? Pronto. Algo que fosse indo... Botava alguém com uma arma na cabeça. Se não aparecer... Red Angel, se não aparecer, eu vou dar um tiro nessa filha da puta. Não, isso aí ainda é algo que pode mudar. Mas, digamos assim, uma substância que tá no corpo dela... Que ela tá inconsciente, dormindo, não sente dor, mas vai morrer dali a 2 minutos. Porra, precisava deixar ela ali na cadeira de agonia lá, velho. Praticamente um agonizador lá do Mirror Universe. Deve ter sido ideia da Jojo essa porra, sei lá. Não, acho que como a gente, assim, na primeira temporada, a gente torturou o Tardígrado. Essa não torturou ninguém ainda, né? É verdade, cara. É um dos tropes de Discovery. Tem que torturar... Tipo... Mas eu vou te falar uma coisa, essa cena final pra mim foi ridícula. Tipo, levar a mulher pra ser torturada. Cara, o que, que custa botar um veneno? Você falou um veneno. Cara, dá um tiro nela que ela apaga. Se você tem tanta certeza que ela é o Anjo Vermelho, ela vai aparecer em qualquer momento antes disso acontecer ou depois que aconteceu. Cara, realmente é uma cena feia de se ver, cara. Você vê a protagonista da série, tipo, desse jeito. É tipo... É explícito demais, meu. Star Trek. Sim, e outra coisa, se ela é Anjo Vermelho e você mata ela, significa que tudo que o Anjo Vermelho fez não acontece. Você entendeu? Há um problema da linha temporal aí que eles não sabem avaliar. Porque, se ela sabe o plano, então eles sabem que eles não vão deixar ela morrer. O Anjo Vermelho nem precisava aparecer. Se o Anjo Vermelho realmente era ela, se eles dessem um tiro e ela morresse, nada do que aconteceu até esse ponto aconteceria. Consegue entender o que eu tô falando? Sim, eu não sei se a gente já comentou isso hoje, que é tanto absurdo. Que assim, se você faz isso com a Michael, ela sabendo, a gente falou disso, né? O Anjo Vermelho vai lembrar disso, de que tentaram fazer isso. Então se vai lembrar, então como que, tipo, vai tentar fazer algo que o Anjo Vermelho vai saber que não vai rolar, sei lá, que falso. E se ele lembrasse, cara, ele apareceria de livre e espontânea vontade. Não precisa torturar a mulher pra isso. Não, é isso que eu pensei também. Tipo assim, agora vamos já entrar no assunto da mãe. Ou da Michael. Você sabe que ela, ele poderia ter aparecido antes mesmo de tudo isso acontecer no quarto pra Michael. Sabe assim? No quarto. É, antes. Já prevendo. Já tipo, já que vai acontecer mesmo. Até pra evitar de sofrer, né? Ó, como eu já sei que isso vai acontecer... Então já tô vindo aqui porque eu não quero que nós soframos, né? Ou melhor, você, né? Não é a Michael, é a mãe. Você, minha filha, não quero que você... É, e querendo ou não, se ela é do futuro, ela tem acesso a todo tipo, qualquer informação. Ela sabe o que aconteceu nesse período, nesse momento, se ela é do futuro. Cara, tem outros problemas. Mas... assim, se eu, assim, eu vou pro futuro, eu ainda não vivi aquilo, mas se eu tô no futuro e aquilo aconteceu, está no registro. É que essas coisas só reforçam aquilo que eu já tinha falado, de que ficou óbvio demais a maneira que eles montaram o episódio, que não era Michael. Porque qualquer um tá pensando nessa hora, mas... ela sabe que ela não tá em perigo de verdade. Logo, o Anjo Vermelho sabe que não tá em perigo de verdade. A única pessoa que foi lógica de verdade ali é o Spock, que foi matar ela mesmo. Que, aliás, também é uma coisa dura de se ver, né? Bom. Não, foi terrível. O Spock jamais deixaria isso acontecer com o McCoy, com o Kirk. Ele realmente não tem muito amor pela irmã, né? Não é chegado. Então, mas ó, agora elogiando aí. Elogiando. Em questões de efeitos especiais e música e efeitos sonoros, a chegada do Anjo Vermelho e ele sendo preso, eu achei da hora, cara. Achei bem... Pena que é mal escrito, eu quero dizer. Pena que a história é furada, mas se fosse bom, entendeu? Ia ser uma cena bem montada, entendeu? Eu acho. Eu só não entendi. Explica uma coisa. Ah. Por que precisava capturar o Anjo Vermelho mesmo? Ah, eu te falei? Ainda não então. Eu ainda não entendi. Tá, então... Eu escutei, então mesmo assim, eu ainda não entendi pra quê. Vamos fazer um recap aqui. Toda a urgência de capturar o Anjo Vermelho ao ponto de ser tão importante que nós vamos matar a personagem se for preciso, é só porque lá no começo foi discutida a possibilidade, veja bem, a mera possibilidade da inteligência artificial que estava lá no controle dela ter conseguido talvez sair antes da estação explodir. Porque ela tendo saído, aí também, qual que é a segunda possibilidade? Dela ir atrás do Anjo Vermelho quando ele talvez aparecesse, entende? Então, só por causa desses talvez, vamos fazer o que estamos fazendo agora. É isso. Basicamente é isso. Certo? Não é isso? É, cara. Mas uma coisa que eu posso falar é assim, na minha visão é que a sessão 31 quer porque quer essa roupa de volta. Não, mas isso não convenceria todo mundo, entendeu? Não convenceria todo mundo a fazer o que... Na verdade, é discutido lá no começo. Que é porque existe a possibilidade do Anjo Vermelho levar o AI e ir de carona no Anjo Vermelho pro futuro, ou seja, lá pra onde. E como isso não pode acontecer, então vamos fazer esse plano elaborado. Só que veja bem, tudo montado em cima de talvez, de maybe, talvez, entendeu? Então é aí que pra mim a história cai, sabe, que nem cai, desmorona, não faz sentido, não convence. E esse é o grande problema. E é um problema sistêmico de Discovery. Todo episódio, mesmo aqueles que são melhores, a gente vê que se você olhar bem pra ele, ele desmorona facilmente. Facilmente a história. Então aqui eu acho que fica bem aparente isso. Bom, eu tô na cena que ela fica gritando que eu dei uma retardada. Agora, uma coisa que eu não entendi. Agora, tem uma coisa que eu não entendi. Agonizando. A cena dela agonizando não é exatamente uma cena necessária de se comentar, né? É só dramalhão. E não tem que se fazer dramalhão. Mas... estamos falando da série mais novela mexicana de Star Trek ever, né, cara? Então, dramalhão, ele é obrigatório. Aí a Tilly, mais uma vez, mostra-se incompetente, né? Porque ela precisou levar um chamado do capitão pra prestar atenção no seu console. Porque a única coisa que ela tinha que fazer no trabalho dela, no dia, era falar assim, você olha esse número aqui, olha que esse número apresentar tal, e que é onde o vermelho chegou. Olha pra ele. Ela não olhou, tava olhando a Michael sendo torturada. É verdade, ela dá uma... É pra mostrar que ela tá com dó. Tudo isso é pra mostrar que ela tá com dó, né? Só que naquele momento existia um trabalho seríssimo a ser feito, né? Você tinha que ter isso. Se todo mundo tava achando errado aquela merda, por que compactuaram com aquele plano terrível? Porque, desculpa, o plano é ruim. O plano é simplesmente ruim. Bom, ao mesmo tempo, ele é um plano elaboradíssimo, né? A questão de ter que estar lá nesse lugar específico, porque lá tem os depósitos de deutério e tal. Um plano elaboradíssimo, assim, né? Pra pegar o Anjo Vermelho. Nesse aspecto, eu achei que foi bem montado, o plano pra pegar. Agora, o porquê pegar, que é o que a gente discutiu anteriormente, que, cara, essa urgência toda não existe, sabe? Não, sim, o plano você quer pegar porque o Leland quer a porra da roupa temporal de volta. Não existe outro motivo, não, desculpa. Ó, eu queria entender uma coisa, que eu não peguei. Vi duas vezes o episódio e não consegui entender. Oi? Não vai ser fácil, mas vamos lá. Vamos lá, eu vi duas vezes o episódio e não entendi. Por que que o Leland morreu com o zóio furado? Por que que deu aquele lance lá de furar dos olhos dele? Eu não achei que ele morreu, tá? Eu só achei que ele perdeu o olho. Não, que seja. Mas por que que houve esse lance de de furar o olho. Não entendi isso. É o vírus do computador lá que tinha infectado o controle. Só pode ser. Posso falar? Tipo... Posso falar uma coisinha? Porque é aquilo que você acabou de falar. Porque a maior preocupação do Pyke da coisa ter fugido, ele fugiu e tá no computador da sessão 31. Ah, tá. Don't you understand? Você entendeu? Então, a inteligência artificial está no computador da sessão 31, até porque ela não fugiu. Ela sempre esteve lá. Peraí. Porque se o controle e a base era da sessão 31, então, assim, aquela nave tava conectada naquela base. Então, peraí. Agora acho que isso tornou a coisa pior ainda, cara. Porque em vez de você, tipo, vamos matar a Michael, antes de matar a Michael, e se a gente destruísse todas as naves da Sessão 31 só porque vai que tá lá, entendeu? Antes da gente realmente for lá e matar a Michael, já que a Michael... Mas eles fizeram aquele diagnóstico, né? Que é um... Porque Star Trek é aquilo, né? Ele sempre faz um diagnóstico que tá sempre errado, né? Tipo, que tava tudo limpo. Mas lógico que não tava limpo. A inteligência tava lá. Então, acho que valia ter destruído as naves, né? Antes de pensar em matar o coleguinha, ou se bem que... Bom, sei lá, cara, não sei dizer. Então, assim, aquela suspeita do digamos, que da inteligência artificial está contaminando já outras coisas, realmente estava correta. E a inteligência artificial quer aquela viajante do tempo. Agora, é isso que vai ser explicado, acho que daqui pra frente. Ela quer a viajante do tempo, porque eu acho que a viajante do tempo está impedindo a inteligência artificial de tomar o controle, então ela precisa impedi-la. E qual é o momento de impedir ela? Capturando ela. E quem vai capturar ela? Quem vai capturar ela? A federação. A federação, a galera. Então o que ela fez? Ela travou o Lilith, tipo, ela imobilizou o Lilith de alguma certa maneira. Ela tem o controle da nave. Acho que isso vai ser explorado no próximo episódio. Sim, faz sentido. Então ela tem o controle da nave e agora ela vai conseguir hackear essa roupa e pegar essa roupa pra ela pra impedir. É isso que eu consigo conceber nesse episódio. Faz sentido dentro dessa lógica dele, sim. Deve ser isso daí. Agora, bom, o episódio terminando, aí ela fala, mamãe... Enfim, temos a mãe da Michael. Você sabe como eu ia me surpreender aí? Sabe quem me surpreenderia aparecendo aí? Porque é uma roupa lá Tony Stark, né? Ela saindo da roupa Eu pensei nisso, Stark, cara. O Downey Jr. Nossa, eu falei, nossa, é o Jr. É uma mistura do Tony Stark com a Vespa, cara. Pode reparar, lembra um pouco o lance da Vespa. É verdade, verdade. Mas olha, vou ser sincero com vocês, eu ia me surpreender se aparecesse a T'Pol, por exemplo, assim, sabe? Puta, você manda... Tipo, olha... Isso ia ser legal pra caralho, ou então o Daniels, cara, sabe? Porque, eu achei bizarro nesse episódio, porque naquele começo, o Leland, conversando naquela reunião que tá os dois grupos, ele e a Jojo, junto com os caras ali da Frota na Discovery, eles começam a conversar, daí ele fala sobre um lance que os Klingons, há 20 anos antes, estavam... mexendo ou estudando viagem no tempo, e que daí isso é pra contrabalancear, sei lá, pra evitar e tal. Eu pensei, caramba, em vez de ter Sessão 31 mexendo com isso, se você tá mexendo realmente com o canon de Star Trek, teria que ser alguém da agência do Daniels, entende? Que estaria... É isso que eu achei, assim, caramba, esses caras não assistem, assim, não estão preocupados em encaixar com nada, né? Porque já que quer mexer com isso, teria que ser um agente temporal, né? Vocês não acham? Com certeza. Nossa, e mais que isso, cara, a agência do Daniel só tá deixando essa porra correr solta, cara. Então. A não ser que o anjo veio. Eu tô puto com o Daniels desde 2009, que ele deixou o cara invadindo outra linha temporal do passado. Eu tô puto com ele desde 2009, que ele não tá trabalhando direito. Eu fico imaginando o que aconteceu com esse puto que ele não tá trabalhando. Você entendeu? Desde 2009. É, que ele tá de férias, né? E como ele é um agente temporal, a férias dura décadas. Bom, se bem que também. Não, mas é que tal, o Daniels não é o único agente temporal. Bom, se bem que isso é estabelecido em Enterprise, ele não é o único, ele só é o que lida ali. Sim. Com aquele lance específico. Mas não é só ele. Uma coisa que, assim, eu gostei muito de ver isso em Voyager, por exemplo, da Relativity, por exemplo, e do Daniels Enterprise. Então, significa que no futuro existem pessoas da Federação e depois de todo o universo que trabalham para manter o universo coeso, sem ninguém interferir. Eu lembrei de outra informação aí, Thiago, mas fala aí. Pra eles trabalham pra manter o universo coeso. Tipo assim, ninguém vai interferir, só vai voltar no tempo se for pra estudar. Aí de repente eu vejo umas cagadas dessa monstruosa e eu falo, cara, cadê a galera? Naquele episódio foi assinado o acordo temporal. Ele fala. Esse termo Temporal Accords é falado bastante. Quem joga Star Trek Online, então, manja pra caramba também, porque. Ah, caralho. Né, a gente até discutiu isso nos podcasts, nos intercons de STO. Então o que acontece? O acordo temporal, cara, é uma parada que todas as espécies assinaram, né? Conforme foi explicado até mais no STO, né? Mas enfim, de qualquer maneira, a gente tem ali algo estabelecido que acaba levando à criação dos agentes por parte da federação e tal, né? Que a gente vê através da explicação pelo ponto de vista do Daniels. Então, quer dizer, é algo de canon muito importante que Enterprise traz, que depois disso, cara, você tem que considerar a existência disso, certo? Ainda mais se você contar também que tem a outra, o pessoal da integridade temporal do século 29, que também que vem antes. Então, resumindo, a federação em si, no universo de Star Trek, ela já tem medidas e gente preocupada e que já definiu isso no futuro há muito tempo. Para você vir aqui e a sessão 31 esquisita de Discovery tá lidando com algo tão importante aí, só eles, entendeu? Cadê essa galera? Meio estranho. Eu acho tudo muito estranho. Né? E a gente sabe que é difícil que eles vão fazer encaixar de verdade, porque, né, pelos motivos óbvios. Então, eu só achei também estranho tudo isso, que não pareceu encaixar, sabe, com o que já foi montado pra caramba aí no passado. Esqueci, então, né, Canon? Na verdade, sempre quando eu vejo referência temporal, eu lembro desses episódios e o que foi construído, exatamente o que você falou. Eu falo, poxa, mas se isso foi dado pra gente em Star Trek... Por que não está sendo utilizado? E veja bem, Thiago, não apenas isso foi feito e construído, mas eles até exageraram e mexeram demais com isso, ao ponto de, opa, chega de mexer com isso. Aí, nova série de Star Trek, que vem aí depois de tanto tempo, os caras vão mexer de novo exatamente com esse tipo de coisa que, cara, é complicado, gente, eu acho. Eu vejo volta e meia a galera nos grupos de WhatsApp falando essas coisas. Meu, já precisa se a T'Pol aparecesse agora? Gente, a T'Pol não vai aparecer. O Travis Mayweather não vai aparecer, o Archer não vai aparecer, o Riker não vai para 7-9, o Capitão Braxton, nada disso vai acontecer, porque eles querem fazer uma coisa separada, que lembra fatos que aconteceram, mas que não se baseiam nisso. E eu acho um erro absurdo, eu pessoalmente, Fernando, acho um erro absurdo, mas vamos parar de sonhar, não tem o que fazer. Isso, infelizmente, era problema. E assim termina o podcast, com as palavras sábias do Fernando. Vamos parar de sonhar. Vamos lá, galera, considerações finais sobre esse belo episódio, começando com o Torelli, o cara mais positivo aí. Cara, brother, eu queria muito ver uma série que fizesse a Enterprise dos anos do Pike, do Spock, Rigel 7, né? Isso. É isso? É, porra, seria muito legal, cara. Eu gosto do eu tô curtindo o Spork, de certo modo, cara. O Pike tá legal, cara. Mas tudo, o resto todo praticamente pode jogar fora, tirando isso, cara. Salva ali o Stamets e o Saru, cara. Porra, quero que isso acabe logo, brother. É, fechando também, considerações finais, no caso, Thiago. Ai, cara, eu tô aquela. Esse episódio, infelizmente, não me agradou. É, como pode dizer assim, não me agradou. Nem um pouco me fez uma vontade de querer assistir o próximo. Sabe, o plot principal, que era ser o Anjo Vermelho, não me atraiu, sabe? Porque eu já até esqueci, sabe? Eu até falei, tipo, tô esquecendo. Isso é o que me deixa triste, tipo. O legal, cara, essa série. Meu, Thiago, eu tava vendo assim os comentários de uns ouvintes, assim, a galera falou assim. Pô, meu, é mó ruim, vocês lançam podcast, né? Eu, no caso, lanço podcast atrasado aí, o foda é que eu vou ouvir e já não lembro de mais nada do episódio. Então, sabe? Cara, eu gravo aí, não lembrando de mais nada, porra. Eu assisto então, de novo minutos antes de começar a gravar, até atraso a gravação por causa disso, porque, meu, eu não lembro de nada, cara, lembro de nada, velho. Apesar de você estar fazendo podcast com uma semana de atraso, volta e meia você faz uns podcasts da série clássica, acho que tá até rápido, né? É verdade, cara, aí, ó, já não dá mais pra reclamar. Tá, então, o Thiago tá... Aliás, eu tava fazendo uma conta lá. Eu acho que você já gravou mais sessão 31 disco do que sessão 31 normal, né? Cara, não fala isso não, que me deprime. Não fala isso não, cara. Me sinto mal comigo. Mas não, na verdade não. Sessão 31 normal tá em 47, alguma coisa assim. Não lembro. Ai, que saudade de voltar pra aquilo, cara. Infelizmente, Discovery é isso que você falou, cara. A gente esquece, as pessoas esquecem do que tá rolando, do que rolou. Porque o episódio não te dá um grande... O episódio não te atrai, o episódio fala, nossa, que foda esse episódio. Por exemplo, eu lembro muito mais do que aconteceu no episódio que eles vão pra Talos 4 do que desse último episódio, entendeu? Então, assim, é isso pra mim que é o problema do Discovery, sabe? Você sabe, não elogiando, não querendo elogiar Discovery, mas você já percebeu que as pessoas hoje em dia, assistem, por exemplo, a temporada inteira de Perdidos no Espaço, e você vai conversar com ela daqui a 3 semanas sobre isso e falar, puta, nem tô lembrando mais do que eu vi. É tanta série, é tanta exposição, é tanta coisa que a pessoa ama uma coisa, mas que vê, ela nem lembra que existe. É a melhor série dos últimos anos, da última semana, sei lá que. Tem uma música de merda aí de alguma banda bosta que fala disso. Titãs. É, Titãs, essa porra aí. É, então, Fernando. Não, Thiago concluiu a opinião? Já, né? Já. Então, agora Chico, o Fernando, considerações finais. Ah, gente, eu realmente mantenho o que eu falei no começo. Eu acho que o episódio podia ter trabalhado coisas mais legais. O relacionamento da Michael e do Spock nesse episódio estava mais interessante. O relacionamento do Kohlberg e do Stamets estava mais interessante. É Kubert e Kohlberg. É. Muito bom. Ah, sei lá, eu. Como é que é o primeiro nome dele? Não esqueci. É Hill. O relacionamento entre o Hill e o Stamets tava interessante, que eu também queria ver. Agora, pra mim não fez o mínimo sentido todo mundo querer buscar, caçar o Anjo Vermelho, quando, obviamente, a galera da Sessão 31 tinha outros motivos pra querer fazer isso. E alguém acreditou na historinha do não, limpamos o vírus de todos os computadores. Cara, é ridículo, era pra destruir tudo, era pra. Sabe que nem a Sarah Connor? Não, sabe, Exterminador do Futuro 2, tem que acabar com tudo. Até eles não assistiram Exterminador do Futuro, não tem jeito. Eles não sabem o que é Skynet. E eu concordo totalmente com o Torelli. É esse ponto, eu tava realmente torcendo pra uma série do Pike com o Spock do Peck. Eu quero mais profundidade na número 1 com a Rebecca Romijn, que eu achei que eu fiquei curioso e não me deram e não me entregaram. E participações especiais do Saru e do Stamets de vez em quando iam ser bem-vindas. Tá, ok. Tá. Então agora eu, mesma coisa. Mudou a minha opinião de maneira geral, não. É, só acrescentou pra ficar pior o episódio, porque a gente conversando foi encontrando mais furos, e furos bem ruins, né? Então, assim, cara, várias cenas que eu achei divertidas, várias cenas que eu achei bosta, só que já entrou pro humor involuntário, eu já vejo como um filme trash, mais ou menos. Então esse episódio, tipo assim, ele é descerebrado, mas divertido em várias cenas, assim, entendeu? Como uma diversão bem, sabe, que você não tá nem aí até que vai, entendeu? Até que. Mas roteiro é extremamente furado, essa história não dá pra acreditar, não encaixa em nada com Star Trek. É Discovery, pessoal. É boa e velha Discovery aí. É isso aí. Estamos fechando o podcast de hoje, sendo assim, como sempre, me despedir de vocês, e aí vocês deem seus recados, caso vocês tenham recados. Começando com Torelli, valeu, cara, valeu. Mais uma vez, um abraço. Eu esqueci de falar uma coisa, cara, eu tô estranhamente empolgado, minimamente empolgado pro próximo episódio por causa da Sonia Son, que é a mãe da Michael, então eu vou seguir assistindo ainda. Me sigam lá no Twitter, Fernando Torelli. Vamos lá então, Fernando, cara. Valeu, abração e até a próxima. É isso aí, turma. Valeu por aqui, mas essa e o meu recado padrão de sempre: dá uma olhada em tudo que a Nova Frota tá fazendo. E você pode concordar com o que foi dito aqui por nós. Você pode discordar do que foi dito por nós. O que você não pode fazer é ofender a pessoa porque tem uma opinião diferente da sua. É isso aí. Mais uma vez, como é que é, Thiago? O Fernando sempre tentando dar aquela... Cara, todo vídeo ele quer passar a porra do pano. Eu já falei, cara, manda o playback do primeiro que ele fez, que é a mesma coisa. Esse discurso... Isso se chama... Ele fala aí. Eu tô falando isso desde 2018. E não mudou nada, a galera só ficou pior, só quer foder. A galera só te xinga mais hoje em dia do que te xingava naquela época, Fernando, isso é verdade. Ah, mas olha, a galera que me xinga, eu só vejo que realmente não acompanha meu trabalho no negócio, porque eu tô sempre tentando achar alguma coisa que eu gosto até quando eu não gosto. Eu tô sempre tentando ver o ponto de vista do outro, e a galera que me xinga só mostra que eles não têm propriedade no que falam. É isso aí. Tem que acabar a propriedade. Ó, então é isso aí. Agora o Thiago. Valeu. Ah, você deu seu recado, né, Fernando? Eu dei. Manda o diário do capitão aí. Já passou o sermão de sempre, beleza. É, vamos lá, Thiago, valeu, cara, um abração. Falou bem, eu quero agradecer por ser mais uma participação desse podcast lindo, maravilhoso, mas vamos ser sinceros, né? Nossa única preocupação é se Homem-Formiga vai não entrar no botão do Thanos, né? Porque é isso que a gente quer saber. Eu não tô preocupado com o verdadeiro trending com mesmo é esse. Pode com isso na minha vida. Então, assim, fica acompanhando lá o Diário do Capitão, porque a gente vai discutir Guerra Infinita, vai discutir o Capitão Marvel, a gente tá discutindo tudo isso. Todo sábado lá tem a live no ABK Studios com o Diário do Capitão, a participação do Fernando. E se um dia o Valdomiro vier, ele participa também. Então todas as redes sociais aí. É isso aí. É Diário do Capitão. Não vou parar de falar pro Fernando cala a boca. Até a próxima e é isso. Mas ô Thiago, eu também tô preocupado com o que vai acontecer com a Daenerys e com o Jon Snow, cara. Tá, é mês que vem. Caramba, já chegou, cara. Cara, isso que eu tô com a quarta temporada. Eu quero só o livro novo do gordo. Não vai, ele morre antes de terminar de escrever tudo. Não, parece que tá terminando. Ih, sim, cara, parece que tá terminando. Essa merda já deve ser ghostwriter há anos aí, vocês acreditando aí. Até parece. Tá, no meu caso, galera, meus recados, acompanhem o Sessão 31 nas redes sociais: Facebook, o grupo, a página. Vão lá. Google Mais, Twitter é o @secal31. E também o Instagram. Sigam lá também. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos que estão ouvindo e boa! Olá, muito boa noite! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Tá Bom Ao Vivo! Eu sou Bahia, locutor, apresentador, produtor, domesticador, comentarista, organizador, editor, dono, regulador, farmacêutico e de vez em quando cientista político. Democracia é pra poucos! E hoje nós vamos discutir de novo ela, a mais maravilhosa das maravilhosas obras-primas da história da televisão. A série que flerta com linhas de tempo alternativas, mais ainda do que os também maravilhosos filmes da Kelvin Timeline, Star Trek Discovery. A bordo, para concordar comigo, os Discolovers de hoje são... Goblin, do maravilhoso reino das esporadas mágicas. E aí, Goblin, tá bom pra você? Tá bom. Amo podcast, viva podcast, muitas esporadas pra vocês. Temos também o retorno do Essence Nildo nessa noite. E aí, tá bom, Essence Nildo? Desenhou bastante de graça? Tá bom. Olha, Bahia... Eu desenhei tanto de graça, mas tanto, que a luz aqui em casa até foi cortada porque eu não pude pagar a conta. Mas não tem problema não, porque eu tô conseguindo assistir Discovery na casa do Beisola. E claro, todas as noites eu rezo para Nossa Senhora de Michael das Choradeiras para que ela desça dos céus e pague as minhas contas. Aproveitando a participação do Goblin, queria anunciar algo muito especial. Muito, mas muito especial mesmo. Revolucionário. Espetacular. A criação da fantástica rede micelial de rádio, TV, cinema, streaming, teatro e podcasts. Muitos podcasts. Disso surgiu a Rede Tá Bom. E o que é a Rede Tá Bom? Você vai poder ouvir, assistir, ver, respirar, cheirar, lamber e o que mais você quiser sobre Discovery 24 horas por dia, sem parar. Somente Discovery! O nosso diretor de programação, o Goblin, vai contar sobre algumas das nossas atrações. Tá bom? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá muito bom! Tá muito bom! Tá bom demais! Tá bom! É com você, Goblin! O que teremos na Rede Tá Bom? Chefinho, já te falei que eu vou fazer podcast? Eu vou todo dia! Segunda, terça, quarta, todo dia! Goblin! Os programas, Goblin! Então, teremos os seguintes programas: Tá Bom Dia e o Mais Tá Bom, Encontro com Tá Bom, logo pela manhã. No decorrer do dia, teremos Vale a Pena Ver Tá Bom de Novo, e à noite, Big Brother Tá Bom. E para dar uma pimentada para os crescidinhos, safadinhos, teremos na madrugada Como Era Gostoso o Nosso Tá Bom. Que rede maravilhosa! Isso faz parte de um projeto espetacular e grandioso. No futuro, inclusive, mandaremos o Goblin para gravar um podcast lá na Lua. Aguardem! Tá bom essa rede, não tá, pessoal? Tá bom, chefinho! Tá bom! Tá muito bom! Tá bom! Recém-Sinildo, recentemente tivemos a notícia que o excelentíssimo senhor showrunner de Discovery, Alex Kurtzman, falou que a série vai se encaixar com o cânone de Star Trek. O que ele quer dizer? Eu posso afirmar aqui, afinal de contas eu li antes de todo mundo, é que vai se encaixar ainda mais, não tá bom? Então, Bahia, por outro lado, não seria essa declaração do Kurtzman, ele enfim admitindo que Discovery não se encaixa, nem nunca se encaixou com o cânone de Star Trek, conforme muitos fãs apontaram desde o início? Então, estaria a série agora rumando para... Opa! Tivemos um probleminha com o Essencinildo, ele não sabe brincar, não é um cara família, peço desculpas ao nosso ouvinte. Tá bom, tá muito bom, chefinho, tá bom demais. Fica quieto aí, ô Goblin. Desculpa, chefinho, achei que era pra falar tá bom agora. Desculpa, chefinho, eu faço o que você quiser, a hora que você quiser. E com isso, encerramos mais um Tá Bom ao Vivo. Espero que tenham concordado conosco, porque senão, não é Trekker, viu? Um grande abraço e até a próxima. E agora? Posso falar, tá bom? Alô? Tá bom? Chefinho? Cadê? Tá bom? Alô?